Ora, bem-vindos a todos. Vamos lá então gravar mais um podcast. Este podcast foi hoje gravado no dia 8 de dezembro de 2019. Apesar de eu estar a gravar este segmento, isto é um podcast composto maioritariamente por dois segmentos. Um gravado entre ontem e hoje, tecnicamente vamos dizer a mesma coisa, com o grande Focalor, com o seu grande podcast de estreia da Tasca do Humberto a Sol. Ele diz que é o segundo, mas eu diria que é mesmo aquela marca na pedra, a marca de quem ali completamente explícita para a perseguição de toda a gente, grande intelecto, grande Focalor, grande podcast. Mesmo. Não consigo recomendar que chegue, Tasca do Humberto, número 11. E depois vou passar um segmento, isto obviamente está tudo neste momento ainda sujeito à aprovação, não é? Ou algum tipo de edição que me tenha escapado, mas é esta a data que eu o estou a gravar e eu não sei bem quando é que o hei de ter pronto para publicar, se é que o hei de publicar. Mas uma conversa com o grande Max Brito e o Daniel, que fazem parte daquele grande projeto do Bloco de Direita, que tem que ser olhado com atenção, uma coligação, um bom projeto, uma subversão ao que nos governa dentro do nosso interesse em termos conceptuais, vamos dizer assim. Isto foi positivo. Cuidado. Rebobinem e ouçam outra vez. Mas, de qualquer maneira, espero poder também gravar em breve podcasts com eles, juntos ou cada um por sua vez, porque acho que é bastante instrutivo. De qualquer maneira, foi uma conversa tida na noite de 26 para 27 de outubro, nos jardins do Casino Estoril. Tipo, uma conversa íntima. Isto, basicamente, são duas conversas íntimas com estes segmentos um bocado absurdos que eu vou pôr pelo meio. Eu, realmente, hoje, neste momento, não é que eu não vos pudesse dizer muito de tudo o que vocês já sabem em relação a como Portugal anda a governar-se, por assim dizer, com o nosso aval financeiro, mas sem a nossa vontade ideológica para o ser. Então vou passar assim uns clipes assim só de mandar fora pelo tempo ter passado e depois passamos para os dois segmentos e faço uma terminação. E ficamos assim já por aqui. Vou começar pronto, por um tom assim um bocado humorista, em termos de uma campanha que existe sobre o MET. Eu realmente até fiz um tweet sobre uma família que eu, sinceramente, até achei que tipo não teve a relevância que é Skakler Family, que é uma família de elites, muito parecidos com aquele estereótipo dos Rothschild, por exemplo, que construíram a sua riqueza à conta da venda legal e aprovada por organismos estatais como Center for Disease Control e a cena dos fármacos, agora não me lembro, de vender legalmente Oxycontin, que é um substituto ainda pior, ou quimicamente alterado, com uma dependência ainda mais forte que a própria heroína. O que fez com que, sendo receitada para vários tipos de dores desmesuradamente com o patrocínio da indústria farmacêutica, que tantos milhões opera por baixo da mesa, tornou as pessoas viciadas em algo muito parecido com a heroína. Por isso, eu tuitei esta cena, Skakler Family, S-A-C-K-L-E-R. História muito interessante, nada que dê na televisão, um tweet completamente passado ao lado. Sem uma pinga de protagonismo, mas é tipo links, reportagens, etc. Zero. Zero feedback. Mas uau, não é? É assim. É assim este estilo de vida que a gente vive. Está público. Vou novamente Já agora reiterar que, pronto, é mais uma daquelas famílias que construiu a sua fortuna à conta de sangue nas suas próprias mãos. Nada de especial, felizes para sempre, vão morrer de velhos, sem doenças nenhumas, à exceção daquelas que degeneram a parte intelectual, porque o teu corpo tem um prazo. Mas mais daquelas pessoas que. Acho que valia a pena trazer à atenção. Mas pronto, são assuntos deprimentes. Passamos do Oxycontin, que é basicamente heroína sobre esteroides vendida ao balcão, com receita e aval do teu próprio médico. Pode não ser cá ainda, mas cá há de chegar mais tarde ou mais cedo. Vamos para a metadona. Que tantas séries fez e tantos estereótipos deu, e quantos vídeos hilariantes no Hip Hop Stars, por exemplo, têm vindo a providenciar para nós. Vamos falar de meth. Portanto, isto é no South Dakota. Este clipe já tem tipo 2 semanas, mas pronto, foi mais uma vez dinheiro mal gasto para cima de estagiários sem experiência que estão, se calhar, tão preocupados com o que se passa dentro do que é este movimento, o politicamente correto, na forma como entregas o teu discurso, que, na minha opinião, de uma forma hilariante, acabou por dar um tiro no seu próprio pé. Eu vou passar à análise primeiro e o clipe depois, ou um resumo primeiro e o clipe essencial depois. Mas isto é daquelas coisas que é mesmo. Querem mandar dinheiro fora para pessoas incompetentes, nomeadas por aquela oligarquia que está sempre a patrocinar a sua própria família, a continuar a estar com os seus grandes graus de incompetência, a ocupar postos que não deviam, a sugar fundos públicos ou estatais, porque são os nossos fundos do nosso trabalho que depois não estão a ser canalizados para educação, segurança, saúde, escolham. Acaba por dar este tipo de campanha, mas vamos começar pelo princípio. I'm Governor Kristi Noem. South Dakota's meth crisis is growing at an alarming rate. It impacts every community in our state, and it threatens the success of the next generation. This is our problem, and together we need to get on it. If you see something happening, or you know of someone who needs help, call 1-800-920-4343, or go to onmeth.com. Let's get meth out of South Dakota. Legítimo, quase que deu para arranhar na intenção do próximo clipe, mas foi de uma forma de uma representante que teve que dar assim uma cobertura em relação a uma campanha que é válida, porque a população anda sempre drogada. Às vezes até me dá vontade de chamar ao futebol uma droga, para quem a consome demasiado, torna-se uma dependência. Nem que seja psicológica, como algumas drogas o são. Agora vamos ouvir, porque isto é válido e é muito prevalente, e desde o 11 de setembro que a heroína está ao preço da chuva. Aparentemente, dentro desses mercados, porque quando as tropas americanas patrulham a boa condição e a segurança de colheitas de papoilas, porque é o maior estímulo económico regional que existe. Nós estamos, e a Rússia está na linha da frente, porque está na linha do lado, a ser completamente também socialmente a ter este problema, como o meth ou o Oxycontin nos Estados Unidos, de heroína por ser mais barato de qualquer comprimido que te possam vender no balcão, por haver tanto. Por haver tanto, por ser uma zona de escoação rápida. Como aconteceu quando foi o evento Pablo Escobar e a Califórnia, a Flórida e etc. Está ali ao lado, é só lavar dinheiro. É um dos maiores estados com tantos bancos por metro quadrado no planeta, porque lavar dinheiro necessita-se em troca de drogas. E meth, como nós sabemos, até é feito de uma forma muito rudimentar, aparentemente até há receitas no YouTube que a gente pode ir procurar. Então vamos agora ouvir mesmo a campanha. E o irónico da campanha é que eu acho que está mal feita, na minha opinião, pelo politicamente correto. tiveram tanta atenção em não ofender, seja lá quem for, que tivessem usado como motivação para fazer a campanha, que acaba por cair no ridículo e quase como uma campanha de prevenção. Isto, ouvido nos ouvidos cínicos que nós temos, acaba por ser uma campanha de atração ou qualquer coisa. Porque isto hoje em dia, de não querer ofender ninguém e estar sempre a combater os sintomas sem olhar para a doença em particular, já se arrasta nesta palhaçada em que fundos públicos estão a ser gastos nesta palhaçada enquanto pessoas morrem. I'm on meth. I'm on it too. So am I. I'm on meth. Meth is not someone else's problem. It's everyone in South Dakota's problem. And we need everyone to get on it. I'm on it. I'm on it too. Epá, eu percebo a intenção, mas de repente começa, I'm on meth. Que mais do meth, passa aqui na paragem, já está atrasado 20 minutos. E de repente, quem quer combater o problema, I'm on it. I'm on what? I'm on meth? Que grande ao loop, meu. Mas ninguém numa sala de reunião paga peso de ouro, provavelmente viajado, jato privado, para aprovar a última instância, quando até podia dizer isto está mal e puxa mais fundos públicos para continuarmos a chular esta campanha que não está a ir a lado nenhum, porque estes estagiários de merda são politicamente corretos demais para fazer passar uma mensagem. Parece que gastam os fundos nisto e dizem, pronto, olha, não há mais dinheiro a chular. Isto foi uma campanha de 480 mil dólares, se não estou em erro. 480 mil dólares, meu. Para dizer esta barbaridade, eu fazia uma merda melhor do que isto em casa sozinho. E não cobrava tanto. Ou se calhar até devia cobrar tanto. Não sei, mas isto dava para fazer melhor do que passar assim uma intenção do género. Meth é um problema. Já, estou em cima disso. Do quê? Do meth? Já, meu, fixe. Epá, pronto, ok. Eu não sei o que é que eles estão a tentar combater, se estão a tentar aprovar. Achei este anúncio hilariante, porque a intenção foi pela pia abaixo na parte final. Permitam-vos passar isto outra vez. Claro, a música melodramática e monotónica. Pim, pim, pim. O piano, numa sétima qualquer. Ali a bombar e depois a parvoíce. Mais uma vez, peço desculpa. I'm on meth. I'm on it too. So am I. I'm on meth. Meth is not... Nós só ouvimos pessoas a dizer I'm on meth. Vamos ouvir o slogan da campanha. Someone else's problem. It's everyone in South Dakota's problem. And we need everyone to get on it. I'm on it. I'm on it too. Caguei. I'm on meth. É o que este anúncio me soa aos ouvidos. Quer lá saber. Pronto, passando à frente. Isto é suposto ser curto, porque ainda vem os dois segmentos. Agora, vamos de bote de borracha até à Nigéria, porque é a única maneira de entrar com os direitos que nós temos lá, cá. Estou a brincar. Ok, vamos até à Nigéria. Culturas, integração, migrantes fogem à guerra, fogem ao aquecimento global, ao arrefecimento global, ou fogem à greta, na prática. Se calhar é mais fácil falar da vítima dos próprios pais. Bom insight story dentro do podcast Focalor, mais uma vez. Tasca do Humberto número 11. Vamos falar de pessoas que estamos a ser condicionados a aceitar. A nossa sorte como Portugal é que somos tão pobres. Que até o próprio imigrante assim que põe os pés no chão, tipo, França ou Alemanha? Boa noite, até Lopes. Porque não é nada disto. Para quem já passou o Mediterrâneo com aquele risco para escapar ao CEF, porque a viagem até custa mais caro subornar alguma dessas ONGs que facultam, protegem, escoltam e salvaguardam muitas vezes esta travessia em segurança, apesar da ilegalidade da entrada do território, que dos países provenientes do quais são, é sempre altamente ilegal. Nós entrarmos lá armados em paros, por exemplo, ainda ficamos sem cabeça antes de conseguir mostrar um BI de cidadão europeu, do qual eles estão sequer a integrar. Aqui, vamos usar um exemplo. Isto, enfim, foi uma divagação um bocado estúpida, mas, diamam, vêm pessoas neste baralho, assim. A GNR toda orgulhosa por ter salvo não sei quantos na costa. O que é que vocês estão a trazer gente assim? Gente assim. Isto é um clipe de um nigeriano. Por uma repórter ocidental, claro, com a sua tendência feminista. Ainda bem, neste caso. Pelo menos teve a motivação de ir fazer qualquer coisa que hoje em dia a gente já muito raramente vê como algum tipo de jornalismo vindo do mainstream media. Que isto é tipo um clipe CNBS ou CNN. Isto é um clipe de quem? Mas pronto, é engraçado como ainda se, às vezes, pronto, não sei. Ainda se tenta fazer algum tipo, mesmo dentro do mainstream, de jornalismo chocante por causa da sua própria veracidade, mas feita do lado, engraçadamente, do outro lado do continente, os Estados Unidos da América, que estão a provocar estes conflitos mundiais dentro destes territórios dos quais nós recebemos estes migrantes na Europa, a mando de um Estado ilegítimo, que vive exatamente dentro da antítese do que patrocinam em relação à destruição cultural do resto do planeta. Enfim, anda para aqui um grande projeto a acontecer. E depois acontece estas coisas. Nós temos que ter uma aceitação cultural, e a fasquia do próprio discurso de falar sobre estas coisas é cada vez mais suprimido, convenientemente, em nome da tolerância, porque os tolerantes temos que ser sempre nós. Portanto, isto é um nigeriano que pratica aquela religião que a gente já sabe, que vem de um lado extremo que também é justo aqui apontar e que fez uma prática que o jornalista não conseguiu apanhar, a pessoa em particular, como o polígrafo às vezes nega alguns casos porque não consegue arranjar a pessoa em particular, quando devia ser exatamente o contrário que eles deviam fazer, ou consultar registros, pura e simplesmente, mas entrevistaram o vizinho. Tipo, não só chegava o homem fugir com o cu à seringa, com medo de fazer alguma declaração, porque obviamente que é algo chocante, como o vizinho ainda conta a história e reitera de uma maneira ainda mais negativa do que nós podíamos imaginar. E eu tenho que dizer que alguns destes vêm nesses barcos e depois vêm para aqui viver no meio de nós, e depois a nossa obrigação é acolhê-los, integrá-los, desculpá-los, e libarmos-nos a nós próprios da nossa moral e ética cultural secular para condicionar esta gente que, na minha opinião, não merece, e eles andem aí. Não é a regra, até pode ser a exceção, mas basta um entre 100 que isto já torna tudo numa má situação. Well, child marriage is a widespread practice in many parts of the world. It's common, for example, in northern Nigeria. Now, some parents there give their daughters away because of dire poverty. DW's Bonnie Fashar traveled to Kaduna State to talk to people who support this very controversial practice and to those who are fighting it. A Muslim neighborhood in Kaduna City in northern Nigeria. I came here to find out about a girl who was locked up in this place for 2 years. Without much light or food, and left on her own. Her name is Hassana. She was a child bride. These pictures were taken when she was released from captivity just a week ago. She was held here by her family because she refused to return to her husband. She was only 15 when she was forced to marry, a mother of four. A child bride, one of millions in Nigeria. This neighbor knows Hassana. He says at the age of 15, she wasn't too young to be married. He would marry his daughters off much younger. Ok, o que é que nós ouvimos aqui? Já. Uma filha prometida ao casamento em 15 anos. Chocante, nos dias que correm, mesmo aqui em Portugal, com a ética e a moral que nós temos, não. Não. 15 anos, não. Porque eu estou farto de ver casais de ciganos assim. Por isso eu vou ter que dizer não. 15 anos, mesmo assim, eu sou obrigado a fechar os olhos, a ver situações, como foi descrita aqui, numa etnia diferente. Por isso, para já, por mais chocante que seja, nós vivemos dentro de um regime social e cultural que permite fechar os olhos em nome de tradição a isto. Agora, o testemunho do vizinho é que põe a fasquia completamente abaixo. E o que eu acabei de dizer é completamente cínico. Eu só estou a perspectivar dentro da realidade que a gente tem que viver, que não concorda com que somos obrigados a e somos banidos se dizemos que não. Não concordo. Mas tenho que dizer que já vimos. E às vezes nem precisa de ser dessa natureza. Basta ser a pita parva do bairro putéfica de merda que nem sabe quem é o pai porque foi para a cama com tantos que... O que nós andamos mais fartos de ver à nossa volta ultimamente é mães sem pais e pais sem filhos. Mas o vizinho é que conseguiu trazer a fasquia um pouco mais abaixo, na minha opinião, de uma forma exemplar. E o mais engraçado é a sinceridade, a honestidade com que isto é trivialmente feito dentro daquelas culturas do quais nós é que temos a obrigação de depois nos adaptarmos quando eles viverem entre nós, que leva a coisa a um nível espetacular. He would marry his daughters off much younger. At the age of 6 years. You understand? And what age? Age of 6 years. Six? Yes. E pronto. E tipo, o próprio vizinho diz, tipo, 15? 6? 6? 6? 6 anos? 6 anos? Isto dito assim por um adulto, impune, culturalmente impune, 6 anos, como é uma boa ideia. Aos 15 estás a desvalorizar o valor do teu gado. Não é o teu legado, é o teu gado. 6 anos. Uau, 6 anos. Muito bom. Epá, eu fico atónito. É daquelas coisas que se dessem o botão na mão, tipo, para decidir entre a vida ou a morte a um culpado. Um gajo havia ter que ter muitas sessões no psiquiatra porque às vezes era irresistível carregar no botão. Era irresistível. É feio. É feio. Mas, sei lá. Pronto, olha, eu nem digo que a extração química, é que não vale a pena. Ele está a vender putos, fica sem stock, mas... Como hoje em dia até é tão prevalente como tem sido na Líbia, mercados de escravos em que por $500 consegues comprar um ser humano transmitidos em streaming em direto no YouTube. Mercados de escravos hoje em dia. E Haiti aqui no Ocidente, que não começa a considerar em andar num carro elétrico, seu filho da mãe, seu poluidor, vai matar o planeta para o outro lado. É tão irónico. Mas há esperança. Deixar isto com uma nota positiva. O que é que nós temos aqui? temos aqui algo que no futuro, todos nós temos esse medo, que esta geração mais jovem está assim a perder um bocado aquela habilidade. Estou a falar generalisticamente. Muita gente jovem está exatamente a viver esta antítese. E temos aqui mais uma prova da escravatura tecnológica que este aparelhozinho que eu tenho aqui na mão e estou a usar para gravar é. Aquela gaiola intelectual e mental, muita gente que nós gostamos de convencer a pelo menos reconsiderarem a sua opinião ou até tipo, não criticarem a nossa com ofensas porque não estão a dar argumentos. Mas aqui uma palavra de esperança. It's old school in Jacob Dannenberg's dorm room. A clock wakes him, handwritten notes remind him, and what's this? It's just something to keep track of time. No, it's not 1999. It's an Adelphi University course called Life Unplugged, where students did the unthinkable 1 week ago, handed over their smartphones. I'm freaking out. My hand is shaking right now. A bold experiment to recognize today's compulsive relationships with ever-present devices. But 7 days later... Who's excited they're getting their phone back today? Gone are the nerves and the shakes. Everything's perfect right now. Having a lot better relationships. It's just a lot more like stress-free environment. No worries about social media. I think it's really like refreshing and like relaxing. So I was able to fall asleep like a lot easier. They managed to find their way without GPS. I just had to take the same route everywhere. They were more productive. Doing homework was 100% easier. I was just more appreciative of everything around me, and like I was more aware. Like sit at the dinner table and have a conversation. And like, Professor Donna Freitas says it's important for everyone to assess their addiction. Like, are the conveniences worth it? The fact that no one can focus, that my students can't sleep, they feel bad about themselves because of social media. I mean, the list could just go on and on. But these sweet reunions... Yeah, I made it. ...went sour quickly as endless notifications piled up. Oh my God, this is so bad. I just want to shut it off now. Students say they're not quite breaking up with their phones, but promise the relationship will change. I want to like keep that balance and like figure out the healthy relationship. My screen time's definitely going to go down, and I'm just going to start to appreciate my surroundings more than I usually do, because usually I'm just looking at my screen all the time. Students say they look forward to living more in the moment with their heads up and more often with their notifications off and do not disturb on. Epá, olha, positivo. Ao menos estes putos que aprendam qualquer coisa. Eu acho positivo. E é engraçado que, pronto, é o stress causa. Porque até que ponto, até hipocritamente, eu quando gravo estes podcasts, e claro, não é? Eu gostava de ser ouvido, mas ao mesmo tempo, quem é que tem tempo? Quem é que está interessado? Quem é que tem o alento? Quem é que tem o interesse em querer ouvir? Porque todos nós consumimos alguma coisa, mas a maior parte das coisas são tão triviais. São tão desimportantes. E é engraçado ver esta geração, como o choque. Porque, como são novos, em 7 dias ficaram completamente limpos. Quem dera o pessoal do meth e do oxycontin e da heroína na Rússia, em 7 dias, chegarem a uma realização que nós já sabemos que o é. Isto é um complemento, não é a tua vida. A tecnologia é para te complementar, não é para viveres através dela. Porra, já temos tão pouca soberania, até dentro do nosso território nacional, ao menos que ainda haja um pouco de soberania intelectual e bom para estes putos. Esta reportagem, obviamente, deve ter sido bias. Mas, ao mesmo tempo, porque os próprios mídias são tão estúpidos, estão sempre a promover a sua própria colheita informativa de redes sociais e a usar as redes sociais como exemplo, que nem sequer notam que estão a mostrar algo que é feito por pessoas como todos nós, que me estão aqui a ouvir, gratuitamente. Eles têm um negócio. Quando eles próprios expõem estas tecnologias como base, como fonte de veracidade em relação à propaganda que querem disseminar, na maior parte das vezes, positiva ou negativa, eles nem sequer estão a notar que estão a dizer ao povo: vai logo ao Twitter. Porquê estar sempre a comentar os tweets que o Trump faz? Instala o Twitter e vê tu por ti próprio. Para quê? Cut the middleman. Eles são estúpidos. É um tiro no pé. O modelo dos mídias está tão ultrapassado só como fonte de entretenimento, que é o que realmente eles são, que depois não é de estranhar passarem mais de 50% do conteúdo a passar importância vaga em rodapé e mais muito, muito futebol para distrair as massas, em qualquer circunstância. Entrevista à porta do estádio, o gajo dentro do estádio a chover, a relva está amelhada, vão jogar para ganhar, o outro está lesionado. Este é o 11 especulativo, pré-análise, pós-análise, pré-rescaldo, a queima, a cremação, e para a semana há mais, e mais, e mais, e mais. Pronto, ótimo, porreiro, pelo menos estes putos tiveram um bocado daquele gostinho, daquele sentimento do que é viver a vida normalmente, sem distrações, falares na cara de outra pessoa. Mais fácil. O que torna a coisa depois, quando vem de volta, um pouco abominável, com toda a razão. Mas pronto, vamos abandonar por aqui. Então, uma conversa que eu gravei ontem com o grande Focalor, grande podcast que ele fez. Epá, mais. Uma conversa um bocado à volta de podcast mesmo. Que eu espero que sirva como inspiração. Sei lá, mais gente, mais pessoas. Cruzarmos plataformas, entrevistarmos-nos uns aos outros armados em parvos, como é aquelas conversas que a gente tem sempre, mas não interessa, encher, dar conteúdo, estamos aqui, estamos ativos, a gente existe, temos que fazer barulho, todos juntos. Mais, tem que haver mais. E isto é uma conversa que foi completamente interessante, e divagámos e etc, mas, essencialmente, gravar podcasts. Fazer projeto, é pá, coisa, tipo, encher, que se lixe. Todos os dias ligamos a televisão e só vemos pessoas a dizer merda, bora gravar a nossa merda também. Fica para a posteridade, que se lixe, pronto. Não ponhas o link no currículo, é só isso. Tem calma, tipo, paciência, mas vamos nessa. Vamos todos juntos fazer mais, para todos juntos fazermos barulho. Pronto, é só isso. Fica aqui então o primeiro segmento. Pois eu sei. Pronto. Força. Ok, obrigado. Mas lá está. É daquelas coisas... Diz. Depois envio-te o link. Queres que eu te envie o link disto? Epá, o que quiseres. Eu realmente precisava de algum tipo de material. Eu acho isto... absolutamente interessante, porque, pá, vamos pôr a coisa assim, agora está a gravar, deixa dar uma sinopse ou um. Ok. Um encontrar, o teu, é porque, apesar de ser, o nome do episódio era A Tasca de Humberto, 11, era 11, estou em erro? Acho que é 11, sim. Pronto, 11, é 11. Mas isto é o teu primeiro. Ah, não, o segundo. É pá, o outro não, dos dinossauros. Não, eu lembro-me, mas era bem mais curto. Era tipo 16 minutos, ou o que é que era? É capaz, sim. Foi diferente. Sim, mas também foi três temas. Era sobre os dogmas modernos. E também foi três temas. Extrapolei para ali fora e tal. Também meti clipes nesse, mas acho que este sim um bocadinho mais longo. Se o outro foi capaz de ser para uns 18 minutos ou assim. Não lembro bem também. Na minha opinião, tu fizeste um trabalho absolutamente exímio. A edição de vídeo teve um peso tipo de tal, quando até fizeste aquela. E depois eu adoro, estou a sentir humor em relação àquilo do. Este vídeo tem pornografia. Eu aposto que a tua tese para esse comentário foi aquele vídeo. Sim, sim. Que é em desenho animado, yeah. Do qual a Greta Thunberg foi exposta a. Exato. Eu imagino. dei o teu aviso. E foi mesmo por isso, a tua preocupação em pôres no YouTube com conteúdo adulto. Exatamente. Que é coisa que eu se calhar devia começar a fazer. Apesar de basicamente ninguém ver. Mas apesar de tudo. No teu caso não seria possível. Eu acho que tu neste podcast fizeste algo muito profissional mesmo. Tu foste profissional. Tu, tu a certas alturas, porque eu digo sinceramente, eu à medida que estava a ouvir, eu estava a pensar para mim, e tu resististe até para ir por volta dos 17, 18 minutos, assim se me perguntares por alto. Yeah. Tipo, este gajo vai dizer uma asneira. Não vai ter que ser uma asneira. Ele vai. Exato. E tu vais ter que. É mais tipo, forte do que aquela eu. Parte da tua própria humanidade que eu sei que vive dentro de ti, que faz de ti a pessoa que tu és. Havia de vir ao cima e de repente lá assim uns merdas e eu tipo, yes! Então não. Não me leves a mal, porque eu próprio testo até praguejar no meu próprio podcast, mas não consigo. Ah pá, às vezes tem de ser, pronto. Não, eu também não fazer muito. E eu acho que tu deves ter tido, tu tiveste uma preparação, o mais perto que eu consigo sentir é do género. Os meus do 11 de setembro inacabados. E que a lei está a apertar para eu acabar, ironicamente. Ah, pois, ah, pois. Mesmo há dois dias, mas pronto. Mas já o gravámos. Porque tu, até tu participaste. E isto é aquele assunto que é... Pronto. Mas tu organizaste em termos de como eu faço os vídeos do Aspel, eu imagino. É tipo tópicos. Sim, sim, sim. Deves ter escrito num papel coisas que já estavam estruturadas. Exato. Mas deixaste a ti próprio a abertura do comentário dentro do teu improviso. Ah, é. Que é, sim, finalmente, quando veio o merda. Eu não digo isto de forma pejorativa. Até se a gente adotasse assim aquele clima do perdão social por qualquer pancada que tu tenhas, eu até podia dizer que um palavrão é simplesmente uma palavra correta, discriminada dentro deste sistema, não é? Pronto, porque o palavrão pode se identificar como uma palavra correta e às vezes serve como uma luva, se não for usada como exagero, para transmitir algo que merece aquela revolta que a gente sente entre nós, que fica resumida num palavrão. Isso mesmo, serve para dar ênfase a certas ideias, certos pontos. Mas é mesmo, até na nossa vida. Certos momentos. Até na nossa vida pessoal. A gente de vez em quando tem que se dar um urro na mesa e dizer uma asneirola, não é? Ou dizer, tipo, simplesmente como conclusão a mais racional possível. Dentro de algo que ultrapassa o conceptualismo de um quadro de Salvador Dalí, um gajo diz, foda-se. É que é a única coisa que tu tens para dizer. Ou tipo, ou escreves um livro, ou dizes, foda-se. Eu não acredito que isto me aconteceu. Às vezes é só simplesmente um atalho para, tipo, ok, não vamos perder muito tempo com isto, mas... Epá, grande podcast. É só o que eu posso dizer. É só o que eu posso correu bem, correu bem. Foi uma coisa que correu bem, também tinha boas fontes. E pronto. E olha, também deu algum trabalho, mas pronto. Nada de especial. Yeah, mas, foi-se tipo, fazendo. E o que é que devias dizer? Sobre o quê? Em relação a, tipo, quem esteja a matutar. Porque eu acho que toda a gente o devia fazer. É muito mais fácil. Ah, a matutar em começar a fazer podcast? Experimentar. Yeah, tipo, quais foram... Começarem a fazer. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui, porque, repara, eu digo-te sinceramente, grande nível. Eu fiquei completamente reduzido a zero. Não, mas digas isso. Nem pensar. Eu fiquei. Eu aprendi com o teu podcast. Ah, não digas isso. Estou a dizer sinceramente. É, pronto, há certos pormenores e tal, que eu soube buscar assim, um bocadinho de inspiração até ao próprio jogo Thief e até depois isso na descrição, naquela parte em que entram as citações da Bíblia e tudo. Pronto, isto tem mais a ver com o estilo da coisa em si, às vezes. Mas põe o estilo acima da substância. É um pouco a maneira como eu faço as coisas. Não, tu mentiste. Tu acabaste de mentir. Vai-te deixar, eu não acredito. Pões a substância acima do estilo. Às vezes sim, mas outras vezes não. Neste caso, eu mais para o estilo. E no próximo ponto também já tenho umas ideias mais devido ao estilo, estás a entender? Ainda bem, mas olha que... Epá. Deixa de continuar, meu. É que foi muito bom. E é uma... Eu digo sinceramente, é simbiótico para depois também puxar as outras pessoas a fazerem melhor, porque tu tens a capacidade de fazer a coisa como tu fizeste, que eu aprecio bastante, e ao mesmo tempo já aprendi a viver comigo mesmo, a aceitar os meus defeitos e a tentar canalizá-los da forma mais positiva para não me estar a enganar a mim próprio. Eu sei que os meus podcasts... Epá, os teus podcasts são muito bons. Vão continuar a ser como são. E mesmo assim, às vezes, tento trazer um tópico diferente. Mas tu vais alterando de vez em quando, fazes as coisas de maneira diferente, estrutura-os de maneira diferente e note-se que tu és daquelas pessoas que começa a falar sobre o tema e nós ficamos presos e gostamos de te ouvir porque tu tens mesmo o dom da palavra, sabes falar muito bem. E nós temos aqui pessoas dos nossos círculos que também falam. Tu és uma pérola. Tu és uma pérola dentro da ostra que ainda não foi aberta, porque sinceramente imagina, né, que eu tenho a noção perfeita do protagonismo que eu tenho dentro da internet e nunca foi por causa disso que eu o fiz. Note. Até abraço um bocado o anonimato, mas digo sinceramente, tu fizeste um trabalho excelente, um exemplo a seguir, uma lição a aprender. Mesmo. Eu agradeço bastante. Tu falaste pausadamente, calmamente, até nas partes que tipo improvisaste, não pá, isso até foi um bocado difícil, ou desacelerar ali um pouco, mas tive que fazer. Apresentaste-me fazer calma. E eu às vezes eu nem me consigo ouvir a mim próprio, porque, por exemplo, eu por um lado poucas pessoas dizem que apreciam os meus rants. Eu não tenho orgulho nos meus rants, porque eu perdi o controle. É pá, eu aprecio bastante os teus rants. Claro que tendo controle, mas tu raramente perdes o controle, vendo bem, pensando... Não, é pá, eu mantenho o meu controle em relação a certos tópicos que eu podia divagar, que estão cada vez mais proibitivos de serem discutidos. Pois. E isso é uma consciência minha, que tu próprio falaste por meias palavras... No teu quarto, dentro dos 3/3 que era um assunto. Mas... É que isto, mas lá está, isto às vezes é o que me frustra a mim também, porque é essa a técnica que eu tenho tentado usar, mas é irresistível, porque eu sabia, lembras-te quando nós falámos à tarde, eu disse-te, eu sabia que tu, quando tocaste num certo tópico, tu não havias de resistir, de largar a referência... Por mais obscura que fosse, é irresistível. É isso que eu tenho tanto em comum contigo, sinceramente. É irresistível. Temos de saber tocar no assunto, mas sem lá ficarmos muito tempo. Temos de depois sair logo, porque... Pronto, e agora, é perigoso. E agora temos a novidade. Isto está a gravar. E que se lixe, porque agora, pronto, já havia a lei, não é? Aquela lei, que certas discussões não podiam ser tidas em jeito de revisionismo, que é criminoso. Isto é daquelas coisas que fez. Sem dizer nada, tu percebes. Claro. E agora houve a diluição em que o sionismo e o judaísmo ficaram integrados num só saco, dentro dessa lei. Sim. É verdade. Já se começa a falar disso, não é? Isso é... É para censurar discurso, não é? Mas não censurar. Só censura, tu usaste logo a palavra certa. Eu fico dentro da minha mente a pensar. Isto é o suprassumo da censura. Claro. Isto é inédito, isto é algo. Epá, e depois é engraçado. Este tópico é muito complicado quando falamos da direita. Yeah. Porque há muita gente que acha que as minhas palavras, não as tuas, o Estado, não o país, o Estado ilegítimo de Israel é um exemplo de direita a seguir. E eu fico, uau. E quem são as pessoas que se pronunciam contra a esquerda? Pois, curiosamente. E então fica, a coisa fica... A única maneira que eu às vezes consigo expressar este assunto, que é tão volátil e bipartidário, é exatamente a bipolarização partidária que provoca a ilusão de quem a defende. Deixa-me explicar. A defesa do Estado de Israel no mundo ocidental é um assunto que ultrapassa bipolarização partidária, porque é um assunto que une sempre os extremos. De certa maneira. Mas já adotei há muitos anos um ditado para mim próprio, que é mais ou menos do género. Todos os assuntos que sejam bipartidários, eu não acredito na tese para começar. E faz sentido. Porque todos os partidos se opõem em todas as propostas de lei que são apresentadas todos os dias, em todo lugar do mundo, do Parlamento. Todos. Todos os dias. A toda a hora. Tal como, por exemplo, quando foi a reforma da educação para pôr os professores no escalão XYZ, que eu adoro esse exemplo. Esse exemplo não pode ser esquecido. A esquerda, ainda no tempo da geringonça, disse: não há dinheiro para vocês. E a direita falou que nem a esquerda. A esquerda falou que nem a direita. A direita falou que nem a esquerda. Isto é simplesmente um conflito de interesses. Isto é o ponto em que o populismo, que tanto critica tanta gente, que, e o populismo... Pronto, eu sei que tu és uma pessoa que sabe as palavras têm dois significados, se forem usadas no contexto correto ou errado, porque propaganda tem conotação negativa, mas se a propaganda for positiva, é positiva. Pois. Tudo é isto que às vezes falta à geração mais nova compreender as nuances das situações. Pois, basta isso. Mas, também vem com o tempo e com a experiência. Pois vai, mas isso o relógio trata. Exatamente. Agora, a divisão não ajuda. Mas pronto. Toda a gente tem que percorrer o seu caminho. Acaba tudo por ficar numa noção, basicamente, de que estamos aqui em relação a esta questão do Netanyahu estar em Portugal, a ser a esquerda a queixar-se e a direita sempre a achar um exemplo a seguir, porque porque depois o dilema é quando tu pensas na soberania de uma nação, como tu defendes na tua, de que lado é que tu vais cair? E estamos a falar das canazes. Que vem ali do leste da Europa. Europa, mesmo no topo. Pois. Sim, sim. Que depois vêm essas histórias mal contadas. E não só isso, como a legislação ser tão ávida na supressão da divulgação da informação, quase que confirma a tese que a gente já desconfiava. É. É isso. não tenho muito a acrescentar. Mas é tal coisa. Mas muita gente, dentro deste núcleo, que podiam gravar podcast, porque, a ver se a gente não se desvia muito aqui. Isto é um assunto bastante divisório dentro do núcleo. Isto é um assunto que tem que ser um bocado falado. Ah, tem mesmo de ser falado, obviamente. E depois também, eu acho, agora uma pequena curiosidade, é o Ivre, a Joacine teve aquela oportunidade de... eu já nem sei bem. Como é que foi o caso de... Eu já não sei, pronto, ok, é melhor estar calado, esqueci-me. Mas é o Ivre, o partido quis que ela votasse... tinha a ver com ataques que o Israel fez à Palestina, ou algo do género. Era uma censura que não fez a Israel. Yeah. Algo do género, okay. É isso? Ok. Não, e a Joacine não quis fazer. Lá está. Não. Ela usou o atraso dentro da posição. Yeah. Mas é uma daquelas coisas curiosas, é que a esquerda, pronto, é sempre a mais crítica a Israel, mas depois quando chega a estas alturas, às vezes também desaparecem. Epá, ou corre mal, falha de comunicação. Eu então vou dar a minha opinião pessoal. Isto, olha, sim, boa ideia. Mas absolutamente paranoica. Foi força, papel de alumínio e etc. basicamente foi... A situação começou porque foi uma crítica à não pronunciação em relação a que lado é que caíam, especialmente ela, que era a representante que os mídias elegeram para falar para os portugueses sobre a situação. Ela foi tipo o não responder atempadamente à questão que note-se, este é que é o problema. Por que raio é que em Portugal, no nosso Parlamento, nós temos que achar que isso é um assunto tão fulcral dentro da nossa realidade como portugueses, porque isso é a parte da tese do espanto, do porquê é que isso tem uma importância tão relevante, que traz mais perguntas do que respostas se analisarmos a coisa dentro da nossa perspectiva, que não vamos para aqui expandir. Mas estás a perceber o porquê. E depois, digamos, a estratégia do partido foi adiar a resposta até passado prazo para cair no purgatório ideológico, por assim dizer. Estou a ver. Só que isso não resultou, porque os poderes que governam as coisas na realidade, dentro de uma perspectiva muito ambígua, que se calhar a gente partilha em alguns pontos, isso foi... não beijar a mão ao padrinho é como virar as costas ao padrinho. Tipo, tentaste ser mais esperto do que o jogo está a ser jogado para angariar a simpatia que não só o próprio líder do partido despediu-se em prol da estupidez que ela tem apresentado desde o princípio. Acaba por ser mais uma má estratégica, porque bateu na mão do padrinho. Não beijou, não ajoelhou, bateu na mão do padrinho por omissão à sua decisão. Conspiratório à brava, é a minha opinião. Certo. Foi uma estratégia tipo, vamos tentar não nos pronunciar para não cairmos em saco nenhum. Para continuarmos a crescer, como gerir um partido, como se fosse um negócio qualquer. E sem-lhes o tiro pela culatra, porque quem domina o jogo já está mais que habituado e tem planos A, B, C, D, E, F, G para contingências em relação a algum tipo de atitude destes putos que entraram por aqui afora e nem sequer conseguem dizer uma frase de seguida que dure menos de 3 minutos. Pronto. Eu sempre pensei que o Ivre ainda talvez ainda fosse roubar o papel que o Bloco de Esquerda estava a ter antes, já que o Bloco de Esquerda, de certo modo, deixou de ser considerado como um partido radical, como uma espécie de agente de mudança. O Bloco de Esquerda está-se a safar tão bem mediaticamente. Está, portanto, eu era para ter gravado um podcast sobre isto e ainda bem que não gravei. Também ia tirar conclusões precipitadas sobre este assunto e depois a Joá assim também. Também me trocou as voltas a mim. Não, mas depois ela também me trocou as voltas a mim. Eu não sei bem o que é pensar desta gente. Isto são as minhas opiniões quando a gente traz as peças do puzzle geopolítico dos porquês aqui local. Ah, mas interessante. E depois nós temos uma. Pá, porque é isso que eu me foco, né? Sempre nos meus podcasts. E uma coisa que muito importante que está a ser completamente ignorado é a conflagração das palavras a regionalização. Ah, sim. E o que é que eles dizem? É a regionalização. Centralização. E... Centralização. Yeah. É pá, isto é uma conflagração. Isto em certos tópicos ou temas ou analogias podia ser quase considerado como a mata está a arder e está a chover. Isto está a ser instrumentalizado de uma forma que eu próprio ainda não discerni muito bem, só sei é que a coisa não está a vir com muito agrado dentro da minha perspectiva, porque há aqui algo. Há aqui muito, por exemplo... Isto era algo também que vinha já a ser planeado até no tempo do Guterres. Sim, mas era a regionalização. Isto da centralização. E lembra-te que até o nosso sistema económico ou financeiro ou soberano operava sob regras diferentes na altura. Por isso é que eu acho que a injeção da centralização... é algo muito subversivo em relação a algum tipo de intenção. E uma pessoa que, por acaso, foi àquele convívio ali em Guimarães, do Bloco, porque eu adoro... lá está. Eu adoro o Bloco de Direita, porque nós temos semanticamente a desculpa de dizer o que nós pensamos, e se alguém discordar, diz assim, mas eu voto no Bloco. E tu calas-te por aí, menos por omissão, como a oposição faz à nossa ideologia, menos por omissão, rematas a frase aí e a pessoa fica encabacada. Sofia Afonso Ferreira, uma liberal, com muita experiência no terreno, muito interessante, disse algumas coisas que abriu-me, pelo menos a mim, algumas... Gira, não é? Ou não? Já agora só para... Se o intelecto te dá atração, ela é a Pamela Anderson da semântica. Pronto. Porque, mas ao mesmo tempo, claro, como todos os seres humanos, todos nós temos os nossos defeitos e às vezes falamos demais e whatever. Mas super, uma pessoa super interessante que estava absolutamente desconfiada também na altura de... ser de apresentar ideias novas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu ali em Guimarães. Será que podes dar? É que está a gravar mesmo. Não, não há problema. E pode gravar na boa. Epá, eu acho que isto é uma mais-valia. Ok? Pronto. Mas foi mais ou menos assim. Uma das propostas, e eu quero gravar também vários podcasts com fundadores do blog para explicar melhor o projeto em termos de estrutura e não dividir a direita que não existe em Portugal, que é uma faísca, digamos assim. Bem dito. Uma das coisas que, por exemplo, que eu até intervi na reunião, eu digo aqui na boa. Isto foi falado. Uma das propostas, acho que foi o Damásio que estava a ler o slideshow na altura, era sobre os combatentes do ultramar. Se não estou em erro, era tipo com participar os medicamentos a 100%, sim. etc. e tal. E isto é daquelas coisas que ninguém discorda. Ninguém no seu bom senso pode discordar o sacrifício que os combatentes fizeram, independentemente do que achem do regime. É inegável. Eu vivo com um. Mas é exatamente isso. O que é que aconteceu? Ora, portanto, desculpa lá, fuck, que eu nunca falho, pode ser uma ofensa. A Sofia Afonso Ferreira envolveu, ela depois começou, portanto, quando o tópico veio ao de cima, eu disse muito, pura e simplesmente, tipo, em jeito de interrupção, mas saudável. Acredito que eu nestas cenas não falo assim tanto como interpelo nos podcasts, que é nojento. É um defeito que eu tenho que combater. Mas quando essa linha passou, eu disse, epá, é que é tarde demais. Sabes, é tarde demais. Estão a definhar. Só os sobreviventes do Holocausto é que vão se perpetuar para sempre. Porque os terceira geração. É pá, desculpa, eu não resisto. Yeah. Eu sei que estou a falar com a pessoa certa para compreender o que acabei de dizer. Sim, é verdade. Já estão. As condições já passam de neto para filho do pai e etc. Os judeus têm uma isenção legal de herdar trauma do Holocausto para continuar a receber as compensações duas gerações depois. Por isso é que nunca há de parar. Como um dos fundadores da iniciativa liberal que se diz sobrevivente do Holocausto de terceira geração, ok? Epá, terceira geração, foi o que eu disse, duas gerações após, continuam a reivindicar o seu trauma. Meu Deus. Quando nasceram num berço de ouro com uma colher de ouro na boca. Não. Enfim, ridículo. Eles deviam estar a chatear-se em serem circuncisados e estarem a mutilar o seu próprio sexo. Sim. Pronto, não interessa. Então, ok. O que aconteceu? Aquela linha passou na proposta que estava lá. E eu vou reiterar, e com todo o devido respeito, é que o projeto em particular tem o espaço de manobra, digamos assim, para adaptar. Porque isto é tipo, é em género de esboço. E não é por nada. Epá, eu até vou dizer aqui. A Tulsi Gabbard, que é candidata democrata nos Estados Unidos, que está a ser censurada por todas as redes sociais e etc. Pois, ela pois. Defende como militar e mulher. Porque pensa bem, o partido da... Eu era militar. Onde é que eu estou? Ela, além de ter experiência de combate, e ser mulher, o que é que os democratas sempre defendem? Uma mulher e um militar. Mas não, viraram completamente as costas. E ela defende algo politicamente, por causa da estratégia militar, do qual ela já esteve envolvida em operações militares, que as soluções propostas na esfera de cima não resultam por causa da tendência de... por causa de egos ou reputações ou... siglas de status dentro do complexo militar industrial americano não mudam, ou então é um bocado do género, tem o plano para a invasão, mas não tem o plano para evacuar em segurança e deixar o terreno estável, porque não há uma mutação no manifesto, porque eu acho que E os próprios partidos que desolam os portugueses constantemente atropelam o seu próprio manifesto, estão-se a adaptar às tendências que as redes sociais até ditam, que é a maior tristeza, como a Thunberg. Yeah. Daí até próprios serem contraditórios dentro da sua própria ideologia em relação a o que estão a patrocinar. Quando a direita fala como a esquerda e a esquerda fala como a direita. Mas, de qualquer maneira, tu teres um manifesto mais conservador, tradicionalista, liberal, chama-lhe o rótulo que tu quiseres, em voltar a pôr as coisas um bocado prósperas, tens de estar sempre de olho aberto a ter alguma abertura em novas tendências. Eu não estou a dizer que as minorias se tornem a regra. Eu só estou a dizer que até as tecnologias de informação que nos permitem estar aqui a falar neste momento mudam as regras. Como quem diz, como uma analogia ainda mais simples, imagina o Stalin ou o Hitler terem a internet. Sim, sim. Ou terem acesso ao Zuckerberg. tudo mudava. Tudo era completamente diferente. Mas como estavas a dizer, o Damásio propôs aqui eu e tu entreviste. Foi a cena dos veteranos que foi. Houve aquela proposta de basicamente auxílio. Certo. E então, a mulher, eu tenho. Sofia Afonso Ferreira, eu não a tive. Eu tenho que estar sempre no Twitter. Ela fez uma associação qualquer dentro dos vários projetos que ela tem, porque ela é uma liberal que é sempre encaixada na gaveta da direita. Sim, sim. Que acaba por ser. Ela já tinha feito aquela proposta anteriormente. E o que é que aconteceu? Interligou-se com, tipo, a Associação de Ajuda aos Veteranos Portugueses de Guerra. Qualquer, não é? Uma cena solidária. Pronto. E reivindicou esse tipo de direito. E o que é que acontece? Porque ela disse mesmo na cena, isto é muito bonito, mas quando tu vais para a rua com isto, os veteranos que ainda estão vivos têm um rancor enorme em relação ao respeito que a gente lhes atribui, porque acham que o Salazar é que os enviou para lá. E só o comunismo é que os libertou. E quando uma liberal, que é encaixada à direita, tenta-os defender, eles acham altamente ofensivo. E eu tenho esse exemplo em casa. E eu próprio interpelei na cena, eu tenho esse exemplo em casa. Eu compreendo. Porque alguém quando se apresenta, imagina, como um Ventura, a proteger os combatentes do ultramar. O assunto é tão sensível que a maior parte dos combatentes do ultramar, com baixa educação, como ela evidenciou, confirma-se. Mas sem sequer darem o valor ao seu próprio sacrifício, porque acham que foram vítimas de uma ditadura fascista contextualizada dentro da esquerda, nem sequer notam. Quando alguém que se apresenta dentro da gaveta ideológica que eles assumem, que vem da direita, a dar-lhes os direitos e as honras e o atributo que eles merecem, porque até merecem bem mais o cidadão comum, que é um ex-combatente ultramar, estar enterrado no panteão do Eusébio. E achas que então que esses ex-combatentes iriam ver isto com desconfiança, é isso? Por vir da não, direita? Ela própria testemunhou. Ela disse educadamente. Chamaram-me todos os nomes, ostracizaram-me nas redes sociais, porque eles, tipo, isto foi um abrir de olhos, tipo, na minha cabeça, pelo menos, de que algo que é ideologicamente correto, o fator humano depois traz sempre aquele algoritmo completamente fora do comum que acaba. Porque a vida não é um filme. Quem nos dera a nós que tudo fosse previsível. Mas até as melhores. É como aquele ditado: de boas intenções está o caminho para o inferno pavimentado, não é? É isto que acontece um bocado na prática. E ela partilhou a cena. E sinceramente, as boas intenções que ela tinha acabaram por ser um tiro pela culatra e quase como uma ingratidão. Estás a ver? Gratitude que ela tentou apresentar. E isto tem a ver um bocado com a relevância da mensagem que a gente passa e do impacto que depois vai ter. A gente tem que esperar tudo. Eu acho que às vezes voltamos novamente à cena do gravar podcast. O impacto que possas vir a ter pode... Um em mil. É preciso é que 1000 pessoas gravem. Mas 1000 um dia vai passar por aquela situação que tipo... como até, sei lá, o Arquimedes apareceu na televisão, não é? Exato. No polígrafo. É tipo, pode acontecer. A gente o faz e a gente está a pôr a jeito. A gente quer ser ouvido, mas a gente não quer ser ouvido demasiado. Pois. O anonimato é um certo conforto. Mas está aí, dar-me no meio disto tudo, que eu sempre patrocino. E sabes que eu sempre patrocino. É tipo, vamos unir as nossas vozes e patrocinarmos uns aos outros e interagirmos nos nossos podcasts entre uns e os outros e começar a falar alto, ter números. Enganar o algoritmo. Tipo, está aqui um discurso a acontecer que começa a suplantar as notificações do comum. E depois vamos lá ver quem é que depois vai ter que ir pôr mais bela na fogueira e responder, mas eu acho que isto é super positivo e continuo-te a dizer, fizeste um trabalho excelente. Eu vou chamar a este o primeiro, o teu primeiro mesmo bom, mesmo bem. Okay. Eu agradeço bastante mais. Não, é um exemplo. Acho que mal... é um bom tipo, pá, quem tem esse bichinho, que o faça, meu. E que eu só tenho como exemplo. E vamos nessa, vamos falar. E só mesmo como exemplo, mas não como exemplo a seguir, porque hoje depois vão ter que encontrar a sua própria voz e fazer o seu próprio mesmo podcast assim, ou programa, ou seja o que for. Toda a gente foi inspirada por alguém. Claro, então não. Eu próprio também fui inspirado por bastantes coisas quando fiz este podcast. É normal. Sabes que depois há aqui uma, por acaso, é interessante. Só para nos mantermos dentro do topo do podcast, a duração. A duração, olha, foi o que calhou. Não, mas eu também gravo muitos podcasts. A duração é algo subjetivo quando começa a gravar, não é? Mas sim, pronto, exatamente. Eu acho que o teu estava muito mais estruturado. Eu já partilhei o meu ecrã contigo, eu já te mostrei. Eu tenho 1000 clipes. É uma questão tipo de... What the fuck am I going to do? Mas ao mesmo tempo... Mas isso funciona contigo, é o que interessa. Epá, pronto. É a voz de cada um. Mas há aqui uma discussão que eu acho que é um bocado válida. Porque é a única crítica que eu sempre recebi do meu podcast por causa de ninguém praticamente ouvir, ainda bem. De certa maneira é agradável. O artista está sempre... É agradável, mas é injusto. É agradável, mas é injusto. O podcast devia ser muito mais ouvido. Não interessa. Não interessa, mesmo. Uma das cenas que eu adoro é que eu continuo a não aceitar intimamente o argumento temporal. Porque se eu estou a falar de coisas que supostamente pessoas que ouvem têm a paciência de ler um livro físico ainda nos dias de hoje, então não me venham com merda. Como eu? Exatamente. Opa, quantos clipes é que tu abordas para aí por podcast? Faz assim em média. Deve ser para aí no mínimo uns 20, não? Epá, eu acho que até devam ser mais. Mas não faças a conta, é uma média. Os últimos eu tenho. Mas, basta, para quem aborda 20 temas num podcast, não pode ser um podcast de 20 minutos, tem de ser um podcast de mais de uma hora para cima, duas horas, uma hora e meia, coisa que valha. Isto tem de ser algo assim. Mas o mais irónico é que eu até acho assim. Quem não tem paciência para ouvir, porque eu digo isto, e isto é egoísmo da minha parte. Vamos chamar egoísmo intelectual da minha parte. Ouço podcast 3, 4 horas. Eu rejeito. Uhum. Podcasts às vezes que têm um título espetacular. Tipo, fazer 15 minutos. A invasão do campo de batalha de não sei o quê do Göring durante a Segunda Guerra Mundial, whatever. Yeah. Eu vejo 23 minutos. Se me querem falar se isto não dissesse 2 horas no mínimo. Eu nem sequer tomava atenção. Mas isso é óbvio. Para mim é irónico, e não é só irónico, como eu acho que é um defeito destas gerações que vêm por aí fora, que não estão a tomar atenção, porque eu continuo a achar que o mundo anda a ficar complexo demais, com tantos problemas, com tantas inerências e interligações que nos levam à nossa destruição, e a simplificação e a falta de atenção das pessoas que vêm para aí fora e da gratificação instantânea, etc., é contraproducente em relação ao que nós temos pela frente. Mas é mesmo. Se tu não tens paciência para perceber o problema como deve ser, eu não tenho esperança em ti como seres um soldado ou aliado para combater o problema. Claro que não. Pois vão desistir muito rapidamente. Eu caio nesse dilema. Claro. Isto é algo que já foi escrito biblicamente em vários textos. Porque, epá... Que bem tipo, capaz, sim. Devias resumir o teu discurso em 15 minutos. Eu digo, não, meu. O mundo está com problemas... que tu vais morrer sem perceber. Não me peças para pôr isso em 15 minutos, porque até é difícil para mim articular essa merda em 3 horas. Está, e pá, os teus podcasts têm de ser longos, e é assim que eles são, e olha, e são perfeitos dessa maneira. É como saem, é o que eu consigo fazer. É pá, aquela parte que tens que aceitar-te a ti próprio, mas tem sido 5 estrelas. Puxou a fasquia, sinceramente. Eu não acho. Eu também não acho o que tu dizes dos meus. Pronto, ok. Isso é o nosso. Estamos em pé de igualdade. Não, mas os teus têm muita informação. É normal ser um podcast muito bom. É o nosso defeito e é a nossa virtude. A gente procura sempre a perfeição. E sabemos, mesmo tempo, que a perfeição é inatingível. É, pois, inatingível mesmo. Mas é o caminho que nos motiva. Epá, e mais. Mais, mesmo. Epá, eu achei tremendo. Epá, isto não é graça, não é nada. Sei que não é. A gente está a falar entre o quê? 8 ou 9 pessoas que possam vir a ouvir isto no futuro. Sim, não muito mais. Epá, mas é. Epá, esta é aquela parte que as 8 ou 9 pessoas também, se tiverem aquele bichinho, epá, façam, porque depois 8 ou 9 pessoas também ouvem e fazem e ouvem e tipo. Era porra se mais fizessem, sim. Claro, meu, é que isto não é uma questão de protagonismo, porque a gente não discute tópicos que sejam populares. A gente tenta disfarçar até as coisas como são. Isto é de extrema importância, apesar de parecer uma brincadeira. Isto é muito sério. Exato. É que às vezes o pessoal mais novo fica muito... ímpeto ou com pressa que as coisas aconteçam, obtenham logo resultados. Isto é monte acima, isto é uma escalada. É uma escalada mesmo, é uma prova de resistência, não é? É um sprint. Completamente, as coisas já chegaram a um ponto que pá, há que manter pelo menos no mínimo a chama viva. Ainda mais agora que precisamos, eu acho que precisamos mais vozes, porque antes havia o Tibete era mais um. E neste momento ele, pronto, está mais dedicado ao blog dele. Mas, por exemplo, se o Nunes se juntasse, o Tiago, não sei se está muito interessado. O Lex ainda está no cavalo de Troia, não? Não. Ele tem havido novos episódios, eu não ando assim tão a par quanto isso. Epá, eu também não. Eu acho que consegues acompanhar até a situação dentro dos grupos melhor do que eu. Pois, certo, sinceramente. O Lex já não comunica connosco dentro dos grupos, portanto. Mas eu ao mesmo tempo tenho uma vida bem ocupada, pá. Sim. Mas eu também não tenho. E tu também? Pois tenho, por isso que para fazer uma coisinha dessa por semanas. Yeah. É quase como uma conjugação interestelar do cosmo e o alinhamento das estrelas magnéticas, quando a gente se consegue reunir um bocadinho e ter uma boa conversa, pá. É verdade, nem sempre dá. Nem sempre dá mesmo. Mas pronto, olha, haverá mais um episódio até ao final do ano, a não ser que me caia um raio em cima, mas não prometo muito mais do que isso, porque pronto, lá está, o tempo é sempre... Nunca tenho muito tempo para gravar estas coisas. Pronto. Olha, Eu vou tentar fazer algo diferente. Por acaso aqui recebi nas notificações que o Fábio chamou, que é o brasileiro que anda a gravar podcast com o Brito. Ah, sim, sim. At Area 51 já está convidado para ir à Lusofonia. Ah, olha o podcast deles, porque falam em podcast, yeah. Não é? O Brito também tem um com os jovens. Não, lá está, por isso é que os jovens já tenho um bocado na calha gravar um podcast com o Brito. E o Brito é inteligente, ele sabe as tendências sociais que passam nas redes. Sim, ele disse-me, que eu disse assim, pá, eu queria gravar um podcast contigo quando tu expôs basicamente aquilo que a gente faz, aquilo que ele patrocina, aquilo que, estas reuniões que têm havido num podcast, explicares mais ou menos o porquê que a parte não é divisória, é um bom projeto, etc. E eu disse-me, yeah, mas tipo 30 minutos. E eu fiquei naquela, epá. Oi. 30 minutos comigo. Mas tu eras mesmo capaz de fazer algo assim. Tu eras capaz. Epá, eu sou capaz de me mentalizar, mas sabes, claro. Está. Eu acho que a importância do assunto merece mais. Requer mais, é verdade. Mas ele está a pensar do ponto de vista de quem ouve. Claro. E ele tem razão. Sim, sim. Mas eu que não se preocupo muito com isso. Eu que não se preocupo. Pode-se apontar para 30 minutos, mas depois, quando nós começamos a falar contigo, sempre a gente nem dá para o tempo a passar e no meio do nada pode ser um podcast de uma hora e meia e ele nem reparar. Mas sempre tenho... minha causa. Não, é porque a conversa é sempre interessante contigo. Mas eu falo por mim, não é? Ok. Portanto, nós estamos aqui a falar contigo e... Eis, afinal já são estas horas. Nem damos pelo tempo a passar, porque estamos. Está a ser uma conversa interessante, pronto, é isso que eu estou a dizer. É pá, mas eu vou. Bacana. E sinceramente, é daquelas coisas que por acaso sempre achei que tipo, é pá, adorava ser o convidado. Não. Tu és o convidado da Tasca. Mas a Tasca é um contexto diferente. É o pessoal aparece. É alguém dizer mesmo explicitamente, tipo, pumba, epá, não sei, nunca me aconteceu, eu gosto é muito. É preciso alguém melhor do que eu para te entrevistar, para tu contares assim a tua história, epá, não, a tua agenda, não, ganhaste não, os teus superpoderes, o rei dos podcasts. Não, de maneira nenhuma, vai deixar, mano, tu sofres do mesmo defeito que eu. Sofres o mesmo defeito que eu. Não, mas era que é um defeito, que... é uma virtude, não sei. Mas é pá. Mas era preciso alguém assim um bocadinho mais competente do que eu para te entrevistar. Okay. Mas eu posso fazer. Posso tentar. Tu entrevistas o Brito e eu entrevisto a ti. Fazemos assim, opa, algo do género. Os meus podcasts são uma janela a mim próprio, de certa maneira. Porque eu sempre achei isto nos podcasts que ouvi durante décadas. Eu já posso dizer décadas. Então? Mesmo. É um bocado tipo, tu acabas por conhecer a pessoa quando a ouves demasiado, porque este novo formato permite-te, além de não ter anúncios, não ter publicidade, é livre. Tipo, epá, é uma coisa muito... Acaba por ser íntimo. Íntimo. Os podcasts são íntimos. Tu quando vês aqueles vídeos do Aspel, já ouvi nos podcasts meus, tu sabes de onde é que eu venho. Claro. Tu vês aquilo com outros olhos. Claro. E pronto, sempre dá para conhecer a pessoa um pouco melhor e não é, ouvi-la não é como ela isso. É. Não é só isso. Esquece o cenário, porque até às vezes acho que o áudio traz um certo teatro da mente. Mas dentro do formato que é um podcast, mesmo a rádio, sempre foi alimentada por publicidade. Sempre foram segmentos, claro, programados, mesmo por mais rudimentar. Isto é das últimas e poucas liberdades que a gente tem. Porque para já isola, se calhar até para beginners, vamos dizer assim, aquela intimidade de mostrar a cara. Porque eu acho que não vale a pena mostrar a cara. Muitos podcasts que eu ouço, eu tenho a versão vídeo à escolha, eu só ouço o áudio. Eu prefiro o áudio. Uhum. É? Eu prefiro só o áudio. Eu vou dizer-te uma coisa, eu também prefiro o áudio, mas é mesmo por uma questão de não ter tempo de estar a olhar ao mesmo tempo que estou a ouvir. Eu não estou a dizer. Mas tu, por preferência própria, preferes também ouvir o áudio. O teu trabalho de edição obriga mesmo a pessoa a olhar, porque tu tens um... Tu vais mesmo ao source, meu. Tu és uma pessoa, quando edita qualquer coisa, tu gostas que alguém o tenha dito, como até já fizeste segmentos do meu podcast, tu vais ao source. E tu, por exemplo, era tão fácil, por exemplo, aqueles clipezinhos que já fizeste com os meus podcasts, se fosse mentira, o clipe não existia. Isto é quase como tu é que és o verdadeiro polígrafo. Sombras é puro polígrafo. Tu vais buscar exatamente as referências que devem ser puxadas para dar veracidade à tua opinião. Tive que fazer neste último. Também estava ali a tocar em temas assim um bocadinho pro polémicos e tal. Ou fui arranjar uma rapariga a dizer mais ou menos o que eu estava a dizer também. E fizeste-o de maneira exemplar e não é difícil de arranjar quando tu procuras da maneira certa. Sim, obviamente. Dá trabalho às vezes procurar qualquer coisinha. É porque são os obscuros. Pois. Os views, a popularidade, eles estão no nosso campo. Ninguém os ouve. Exato. Eles estão lá. Epá, é mesmo. Bom propagar a voz. É bom. É bom. Eu acho que sim. Pronto, é preciso mais malta a fazer isto também. E definir o seu próprio estilo. Mas primeiro começarem a gravar. Depois preocupem-se com o seu próprio estilo. Epá, houve. Ainda hoje o Arquimedes pôs aquele tweet da banana. Foi ontem, tecnicamente. Sim. Da banana colada no contexto. Eu tenho um comentário. Isto foi um podcast sério. Eu arranquei com o conceito de um clipe de uma miúda africana-américa colava o puto na parede com fita para poder limpar, cozinhar, fazer o que queria fazer. E o puto ficava pendurado na parede. Epá, eu acho tão uma sincronicidade tão espetacular às vezes como as coisas são. Yeah. Epá, como as coisas acontecem. Parece que rimam, não é? Epá. Às vezes. E ainda bem que isto está a acontecer, mano. Isto é um grande nicho em Portugal. E pá, mais gente. E é nisso que tem futuro. Epá, o futuro já está hipotecado. Por isso. Mas, sim. Não é? É tipo, pá, lá está. Portanto, a revolução foi feita abaixo de 15% da população achar o correto. A maior parte das pessoas são seguidoras. Vamos ver o que vai acontecer. Mas olha, falando dessa banana, já agora vou só dizer uma coisa, não sei se é verdade ou não, mas ouvi uma notícia de que a banana foi comida. Alguém a comeu. Algum malandro chegou lá e comeu a banana, que eu acho fantástico. E é mais uma prova que afinal há finais felizes no mundo real. E tal como eu respondi ao Arquimedes com a merda do artista, aquelas latas. Ah, sim. Eu vi esse tweet. Já foi comprado em leilão, como tu já deves ter visto, por alguém que pagou um preço exorbitante só para abrir a lata e confirmar se era verdade. Daí nós sabermos que é verdade e ainda aumenta mais cada lata em leilão, que não serve mais nada. Não lavar dinheiro de líderes de cartéis na América do Sul. Pois. Lá está. A Harrods, se não tem erro, já vendeu, como eu já devo ter dito anteriormente, um saco de maggots, de vermes, que comem carne humana, com 500 gramas, ou o que era, por milhões. Só porque são os maggots da carne humana. Alguém se deu ao trabalho em colher 500 gramas de maggots em decomposição num cadáver para leiloar por milhões ou lavar dinheiro. Escolhe tu. Porque tipo, é que nem dá para impressionar uma mulher, tipo, já viste um saco de maggots? Pronto, epá, não sei. Mas o mundo é exquisite à palavra, é mesmo. Enfim, mas pronto, olha, mais uma vez, achei espetacular, que horas são? 6 da manhã. Pois estás a ver, olha. Olha, vocês começarem então a gravar um cobrito, vais dizer, vamos gravar isto em meia hora, e o pessoal não vai dar conta. Não vai dar conta e, entretanto, grava um podcast. Eu vou tentar respeitar a vontade do Brito. Sim, a cena é mais do género. Aceito a brincar. Explica a cena e tipo, e eu aproveito. Apesar de eu é que agradeço a boa vontade dele, porque a minha projeção não é grande. Claro. O Brito é um bacano. Completamente. Epá, é um... Bem, eu não sei o que é que diga. A motivação dele é exemplar. É algo... Sim. Pronto. Epá. Enfim. E tu também. Um grande prazer. Epá. Prazer foi todo meu. Grande Simpson. Depois podemos fazer disto um swap. Ah, podemos? Eu vou-te já mandar o link, parte de gravar. Acabamos aqui. Pronto. Epá, já. 3, 2, 1 e... Ora, e agora vamos passar para o segmento da tal conversa que tivemos na minha noite de anos, que com muita humildade digo que belo aniversário só pelas pessoas que lá estiveram, tipo, mesmo do fundo do meu coração. Não é lambotas, não é lamechas, é mesmo. Mesmo. E pronto, e demos uma voltinha pelo Pardão e falámos um bocado. E pronto, e olha, e é o que é. E foi uma boa conversa entre o grande Daniel e o grande Max Brito. Pá, excelente. Fez a noite passar num instante, porque quando estás na presença de alguém tão chato como eu, não vais conseguir dormir. Por isso, fica aqui para vocês, com o meu máximo absoluto prazer e orgulho, grande projeto, Bloco de Direita. Isto tem que ser discutido mais à frente, mas cá está. Positivo nem negativo, mais discutido. Se houver algo construtivo, algo, digamos, que eu possa pegar, por mais que a pessoa possa aparecer, eu pego e tomo isso no sentido didático, e dizemos, pá, estou ali, divirto-me, ensino alguém. E só o facto de estar a tentar ensinar alguém dá-me quase uma responsabilidade para não me enganar naquilo que digo, entendes? Eu percebo isso dentro da premissa até de, pá, qualquer coisa que a gente faça, se houver alguém, só uma alma, que aprecie, para mim já é uma motivação. Uhum. Se consegues chegar a alguém, já é perfeito. Uhum. Pá, já não, pá, não sei. Mas pronto, é pá, nós somos assim um bocado trutas a subir o rio. Não digo. É um bocado complicado. Eu sei que há um ponto de viragem, àquele rácio, porque a maior parte das pessoas são seguidoras. Até as redes sociais gostam de evidenciar o termo seguidor, whatever. Como é que dizem? São para aí 15%. Desde o momento que 15% da sociedade começa a pensar diferente, os outros vão atrás. Então, mas isso é mais do que... Nem é 15%, é 10%. Que é, lá está. Eu acho que depois estas novas tecnologias são duas facas... É uma faca com dois gumes. Que é, por um lado, traz o diálogo, mas por outro, também suprime o diálogo por causa do consenso que depois o protagonismo que a rede social alberga. Uhum. Porque se houver uma discussão saudável e chega lá alguém que seja um protagonista de uma rede social e dê a sua opinião, mesmo por mais que não seja a opinião correta, muito pouca gente depois tem tipo, algum tipo de coragem de debater. Há o peso dos números na rede social. Eu nunca notei. Quer dizer, nunca o senti, digamos. Tu. Quer dizer, ser chamado de tudo e mais alguma coisa, pá, para mim... Epá, eu vou dizer, eu até tão prazer nisso. Levas como uma medalha de honra. Quantas é que também queres fazer? Não é? Como assim? Epá, chega uma altura. Eu acho um monte de estranho, um monte de gente que a gente conhece. Já trocaram de contas, por exemplo, o Lex. Eu já nem sei quem é o Lex. No meio da equação. Lex Cláudios já foi banido, já trocou de nick. Eu sei que ele anda lá, algures. Até quando chega ao Discord e o pessoal muda de nick só porque é outro serviço, eu já não sei com quem é que eu estou a falar. E depois, epá, acabas por perder também um bocado o teu corpo de trabalho. Estás sempre a ser banido. Eu nunca percebi muito bem como é que há certos users que eu acho que são tão bacanos, são tão razoáveis para falar, tão equilibrados. Ficam com a conta banida. A mim não me dava jeito nenhum banirem-me a minha conta. Sinceramente, não é que eu não consiga fazer outras 500, mas tipo, foi um bocado pela pia abaixo. E a maior ironia delas todas é que a gente sabe que estas redes sociais eventualmente vão acabar. Isto é como se fosse um jogo online. Curtes bem este jogo, ligas sempre àquele servidor e um dia vais lá chegar e o servidor acabou, porque vem a segunda versão, ou acabou, pura e simplesmente acabou. Mas por isso tens o. Uma das coisas que eu faço, a cada publicação que eu faço no Facebook, ou qualquer comentário que eu faça, eu faço questão de guardar. Todo o texto que eu construo, eu guardo. Eu não conheço o teu trabalho. E estou a ficar com pena de não o conhecer. O meu trabalho é feito meio na... Posso explicar na penumbra? Porque é um grupo fechado e tudo mais. Se andas no Facebook, ainda tens de ter mais medidas de cautela para não... Eu não conheço o Facebook, mas dá uma sensação que é muito mais fácil censurar alguém que pense como nós do que o próprio Twitter. Por causa dos algoritmos, até do que tudo te associa. Penso eu. Deixa-me alagar aqui o meu. Eu vou começar umas coisas que eu fiz. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, com o Brito foi que. Ele ficou surpreso com o alcance de sucesso que eu estava a ter no Facebook. Para ele era inconcebível. Obrigado. Epá, é uma mão. Mas se estivéssemos mais perto da minha casa íamos até lá um bocadinho. Mas agora estou no Estoril. Não estás a gravar, pois não? Estás a gravar o podcast? Ah, ok. Não estou. Epá, logo sei. Depois eu mando fora também. Sem compromisso. Não tiver conteúdo também não. Nada. É que eu não sei como é que funciona a tua dinâmica dos podcasts. É uma conversa. É uma conversa mesmo. Por acaso eu gosto bastante disso. Uma das coisas que eu falei com o Brito é que nós precisávamos de fazer conferências, assim, ao ar livre. Coisas mais relaxadas. Porque até mesmo quando estás a falar com pessoas que são externas ao teu seio, elas vão sentir muito mais... à vontade para falar. Eu acho que quando encontras pessoas que têm aquela mentalidade mais ou menos equivalente, no mínimo, porque nunca havemos de concordar em tudo, obviamente, mas pelo menos têm aquela visão, é quase como, estupidamente a analogia de tipo Master Red Pill, visto a porcaria do Matrix. E o mundo está mesmo cheio de gente. E é difícil convertê-los, mano, porque, e ao mesmo tempo, até que ponto é que vale a pena? Estares a perder o teu tempo a convertê-los. Mas no meio da equação toda, a gente lá se vai encontrando. Porque isto é muito fixe. Conhecer pessoas, que dê para estares a falar à vontade. Sabes que é tipo, não holds bar. Não há completamente nenhum tipo de censura ideológica em relação ao que tu estejas a tentar transmitir. Porque não é aquela situação de trabalho ou não sei o quê, como eu estava a dizer, até com a minha namorada, eu curto bem o facto dela ser leiga politicamente, para mim é um descanso, meu. Se não era discussão, atrás de discussão, atrás de discussão, a sério, é o que acontece sempre, meu. É quando dizem que os opostos se atraem, olha, então vamos mesmo nessa, a ver? Isso é a coisa mais conveniente que podem dizer. Epá, o que é que queres que eu te diga, meu? Eu já sei como é que acaba de outra maneira. A definição de insanidade também, estás sempre a tentar fazer a mesma coisa, a tentar obter resultados diferentes. Quando não acontece, então tenta fazer algo diferente realmente para o resultado talvez encaixar melhor, mas eu também toco por ouvido, para mim é tudo dia a dia. Voltas para a física, outra vez. Albert Einstein disse isso. Foi, não foi? O que é que foi? É o quote que está atribuído. Mas também há aquele livro que diz que a mulher é que fazia a obra toda e devido à discriminação da inteligência da mulher, ela usava o homem como... Coisas. Eu tive uma carrada de mulheres. E acho que era um primas dele, por acaso. Ele teve uma carrada de tacos de golfe, isso eu sei. Deixa-me só pôr. Mas ainda hoje estão. Ainda hoje se prova coisas que não. Claro. Que ele assumiu e pronto. Vamos lá. Os comentários que havia. Como eu disse, os comentários que as pessoas fazem são muito grotescos em ocasiões. Mas depois a parte do comentário está aberto ao público ou continua tudo dentro desse grupo? Está tudo dentro do grupo. Sim, eu acho que uma das coisas que eu vou começar a fazer é pagar em todas as publicações que eu fiz e comentários neste grupo e documentar. Entendes? Para o estudo posterior. Que eu encontro-me a voltar sempre a esta página, digamos, para entender a dinâmica que pode haver entre as pessoas a conversar. Olha, aqui por acaso a participação não foi assim muito grande, mas se for mais para baixo, um dos meus favoritos foi aquela em que, como tu sabes, nós, enquanto brancos, cristãos, nós somos acusados de ter dizimado a África ou dizimado o Médio Oriente através das cruzadas, por exemplo. Essa foi uma das primeiras que eu tive aqui e por acaso amei. Eu lembro-me que passei umas 3 ou 4 horas a redigir texto para explicar às pessoas como é que haviam sido as cruzadas. Basicamente, se tratava de uma contra-ofensiva. Já, lá está. Foi mais uma medida de proteção. Mas, e mesmo assim, pá, as pessoas hoje perderam anda tudo a categorizar eventos históricos como se vivessem hoje. Precisamente. Como se historicamente o evento e o cenário na altura tu tivesses luz em casa, água canalizada, toda a gente armada em parva política. Uhum. Man, eram outros tempos, as coisas eram absolutamente diferentes, ao ponto que daqui a 200 anos também vão ser absolutamente diferentes. Uhum. É porque isto também é um defeito que o ser humano perpetua sobre a história toda, que é acharmos sempre que isto é o máximo que dá e pronto. Mas é tão fácil olhar para 200 anos atrás e rir no contexto de hoje, como vai ser fácil olhar para os dias de hoje daqui a 200 anos e rir da gente agora já. Uhum. E espero que seja assim, porque se não for assim não houve evolução. Essa é que é a parte triste, porque até parece que estamos a andar num retrocesso. Ironicamente. Dizem que é cíclico. Epá, ainda bem que dizem que é cíclico, mas eu também às vezes fico um bocado indignado com essa tese, porque se tu já sabes que é cíclico, o que é que te impede de não o fazer cíclico? É tipo, se tudo é cíclico, pronto, é como a vida e como a morte, a gente sabe que vai morrer. Uhum. Mas é como a história ser cíclico. Se tu já sabes o padrão, porquê é que não experimentas um novo? Uhum. Eu não sei, eu acho que às vezes há aqui uma parte que falha na imaginação, mesmo na parte dos historiadores, que estão sempre a dizer que a história eventualmente repete-se e pode-se repetir perfeitamente, mas são sempre peças que caem num puzzle muito direitinhas e não são. É pá, mas eu gosto, cai, para já, é tipo, o cenário muda, a intenção do ser humano nunca. Por isso, por mais que esta merda do politicamente correto que esteja a ser propagada, esta merda está realmente a entrar no mesmo ciclo autodestrutivo. Vamos ter que passar por alguma grande qualquer coisa mundial outra vez, para depois começar a reconstruir, porque é como as gerações pós-guerra começam a ficar, uhum, como nós vemos, e depois alguém vai ter que fazer homens à pressa devido a um conflito estúpido. Epá, mas se a gente já sabe que isso vai acontecer, why? Porque é que nós estamos outra vez nesta estrada? Nós vemos todos os sinais, meu. Tudo se deve a conformismo. Uma das coisas que nós temos por natureza é que somos muito preguiçosos. E, como deves imaginar, nem toda a gente se vai dedicar a pensar e a refletir acerca da vida. Mas quando levas em consideração, porque nós, nem nós, aqui, três homens, estamos aqui às tantas, nós não somos feitos daquela matéria, tipo do tempo do Afonso Henrique, pá, nós, é completamente diferente, nós andamos para aqui armados em pares, a tentarmos nos defender com tecnologia e não sei o quê, quando a gente sabe que isto no fim, ao cabo, sempre vai correr sangue, mais tarde ou mais cedo vai correr sangue, para qualquer lado. Isto é insustentável, não vai chegar a ponto nenhum. Já corre sangue. Claro, mas vai ser tremendo novamente. Epá, e vão ter que aparecer vão, não é de vão ter a aparecer, vão aparecer eventualmente. Oh. Uma das coisas que tu podes ver é, por exemplo, a civilização grega caiu porque os jovens... Pode ser isso. Os jovens começaram a desinteressar-se pelas áreas, digamos, dadas à filosofia, ao culto do que era real, do que era belo. Começaram a ir mais por aquelas vertentes mais... E antes do Império Romano ter caído também, o circo esteve aberto mais de um ano de seguida, porque como quem está sempre a ver a bola e não está a ligar para o que está a acontecer. O que é que fez o Império Romano cair? O que é que fez o Império Romano cair? Foi a medida desesperada por parte deles. Foi a medida desesperada por parte dos romanos de... Manter o status quo? É, sim, como nós vemos manter aqui. O Império, e o que é que fizeram? Deram... A cidadania a bárbaros. Ah, tipo como a imigração na Europa? Yeah. É um paralelo curioso. Yeah, é. Uma das coisas que eu também me apercebi é que, os nossos pseudo-líderes fazem atualmente é pegarem todos os elementos que destruíram civilizações que não eram tão avançadas como a nossa, de modo a conseguir destruir a nossa. Yeah. Acho que eles pretendem fazer isso mesmo. Se fores ver, a promoção da homossexualidade, da também começou na grega, dos romanos também. Quando não tem sexo, sabe? Precisamente. Aquilo que tu falas também no multiculturalismo, dar a cidadania a todos, foi é algo que está a acontecer atualmente. Aquilo que aconteceu com os romanos foi o seguinte: começaram a dar a cidadania aos bárbaros e os bárbaros começaram a ocupar posições de liderança. Mas e tu não achas que a implicação sempre foi económica, de certa maneira, para gerir um império? Chega a uma altura que tens tipo um bando de chulos tão grande. Tu precisas meter mais gente na equação, a pagar a conta, mais, ao ponto que chegas a um ponto que, ou por ganância eleitoral, por quantidade, seja lá o que for, sabes, torna-se insustentável. Existe. Mesmo. E depois vives a ilusão antes da queda do Império, com o circo aberto em N tempo, tipo, já acabou. Sim. Só que mesmo assim conseguem... Isso deve-se. É cíclico. Pá, já, é cíclico, mas não precisava de o ser. Vou só concluir a minha conclusão, que é a minha onda de pensamento, que é assim: os romanos começaram a permitir que os bárbaros se anexassem aos seus exércitos, inclusive grandes postos de liderança. O que aconteceu? Voltaram-se contra eles. Claro, na hora do combate, o quê? O meu irmão, não. Prefiro matar-te a ti. Precisamente, portanto, que recentemente aconteceu que no Reino Unido, grandes oficiais, pessoas de alto estatuto no exército, estavam com relações ao Estado Islâmico. É um paralelo engraçado. Tu tens o ministro assessor do Trudeau no Canadá, o gajo que trata da imigração, digamos assim, que tem a pasta da imigração, que tipo manda vir tudo, o gajo é 100% islâmico. Até tem um nome mesmo... Tá. Mas tudo em nome do politicamente correto. E o curioso é que é o seguinte... O Canadá também está aí com os porcos. É isso que eu ia dizer, o Canadá está aí para os porcos. Quando tens um presidente que tem um terrorista, dá 1,5 milhão ao terrorista, e depois... Um terrorista que lutou pelo Estado Islâmico, mas tu sabes lá quantas pessoas... Ele perdoou. Tem cidadania, todos os direitos. E quando tu vês o desplante do Trudeau, dizer aos seus próprios militares que lutaram, que morreram pela pátria para defender o governo e as suas famílias, dizer que não têm suficiente dinheiro para pagar as pensões. Isso é complicado. Isso é complicado. Tens os perdões da banca e tens sempre aquele sufoco para a aula de pediatra, para a segurança, para a saúde, para a educação, para tudo. Então esta cena que tem acontecido das agressões aos professores ou vice-versa. Mas isso é uma constante, agora está na moda. É porque simplesmente está na moda. Porque houve ali um evento de um professor que bateu, de repente. Epá, vamos todos, para tudo. E depois, devido às implicações de quem levou nos cornos e as reações que houve a seguir, depois até foram repescar notícias que tu podes ir buscar todos os dias a todo lado, de alunos a agredirem professores. Porque isso é uma constante. É até passar de moda. Isto é uma constante. A gente já viu o vídeo há montes de tempo no Facebook da bacana a bater na professora porque tirou o telemóvel. Uma bacana. Onde é que estão as feministas a protestar? Essa foda, não é? Precisamente. E depois, também ainda caíste, ainda por cima, estamos naquela esparrela social em que devido à conjuntura económica de Portugal, tens a situação em que os pais têm que estar a trabalhar e por alguma razão estão-se a elevar a responsabilidade da educação do próprio filho e a escola é que tem a responsabilidade de os educar. Não, a escola está ali para ensinar. Uhum. A educação é feita em casa. Agora, como eu gosto de dizer, muitos pais da nossa geração, infelizmente, não são pais, são filhos que têm filhos. Uhum. São simplesmente filhos que têm filhos, porque se não fossem os próprios pais dos próprios filhos que têm filhos, não havia nada para ninguém. Isto vai chegar a um ponto. A gente sabe o ponto, por isso é que a gente se preocupa estupidamente. Uhum. Até pode parecer tipo altruísta da nossa parte, mas é simplesmente tipo, dude, não vai sobrar nada para ninguém, meu. Tipo, vamos olhar para este jogo da nossa vida existente neste momento. Um gajo começa a detectar uns problemas e umas anomalias e ficas naquela. Mas ninguém está a falar nisto, ninguém está a reparar que isto está a acontecer, ninguém está a ver o progresso que isto vai levar, ninguém está a equacionar, porque toda a gente, quando pede um empréstimo de uma casa há 30 anos, está a pensar em pagar lá há 30 anos. Agora, quando tomas uma decisão política, ninguém está a pensar nela, como é que, quais são as consequências sociais e económicas, e seja logo o que aconteça daqui a 30 anos. É tudo imediato. Gratificação instantânea. É. As pessoas estão habituadas à gratificação instantânea porque estão condicionadas também a viver cheque a cheque, mês a mês. É até ao limite, é até ao último questão. É sempre. Bom, mas isso é também porque. E depois tu às vezes falas com boas pessoas. Boas pessoas. Uma das reações que tu com certeza já tiveste na tua vida é que estás a partilhar alguém, algo com alguém que até tem interesse na tua conversa. Mas chegas a uma altura, quando começas a tipo, a explorar o tópico mais a fundo, que as pessoas dizem assim, é pá, não fales nessas coisas, tipo, é como se o teu silêncio resolvesse o problema. Vamos ignorar o problema, talvez ele passe. É. Precisamente. Não passa. É o oposto. Está-te a chatear, é porque tens mesmo que tomar atenção. Olha que se eu te estou a chatear com a minha conversa e tu não tens nada a dizer em relação à minha conversa, você é pá, por favor, cala-te. Diga, tá, por favor, ouve. Uhum. Jesus, é porque depois às vezes até eu dou por mim, pá, eu não tenho filhos, a falar com pessoas que têm mais hipotecado no futuro do que eu, porque eu para já estou aqui, estou por mim, fuck it, se eu morrer amanhã, acabou, uhum. End of story. Não deixo miséria para ninguém, ninguém fica a piada à minha conta. I'm on my own. E depois às vezes é exatamente com as pessoas que têm mais a perder, que nem sequer compreendem, man, oh, aí não têm paciência, pá, eu quero é ver o jogo e que se foda, meu, e viva o Benfica, really? E tu é que tens filhos, e tu é que tens planos, e tens sonhos, e dizes bacuradas, e depois quando a gente está a falar em algo realmente, pá, significativo em relação ao que possa vir a acontecer, vá lá, até ser um pouco altruísta, às vezes até digo às pessoas, ouve, caga para ti, pensa nos teus filhos. Uhum. Pronto, mas não, aí torna-se chato e enfadonho, porque é quase como... É a dissidência cognitiva. De repente, tipo, mexeste-lhes por dentro de uma maneira que, tipo, de repente viram durante um split second o mundo com os teus olhos e, tipo, ei, uhum. E um gajo vive com isso todos os dias e andas aí no meio das pessoas, tipo, é boa, e vês as merdas e, tipo, shut the fuck up, porque tu sabes, meu, mesmo em situações profissionais, a tua opinião em muitas coisas tem que ficar na gaveta, porque tu tens que jogar o jogo da sociedade, mas ao mesmo tempo ninguém nega tu teres a tua opinião, e quando estás à vontade, falas com as pessoas e dás a tua opinião, e elas ouvem-te até àquele ponto que de repente, tipo, este gajo está a ter razão demais para a minha... Porque não estão na zona de conforto, pois também habituaram-se à rede social, habituaram-se a discutir atrás de um monitor, e quando estão em pessoa é outra coisa, em pessoa tu estás a ver a forma como ela se mexe, tá? Como ela está a falar, se está a ser cínico, se não está a ser cínico, se está a ser irónico, se não está a ser irónico, e depois tu martelas, pá, e tu, eu às vezes também sinto-me é culpado nesse aspecto, que eu, tipo, eu acho que todos nós corremos mais ou menos um caminho assim. Chegámos aqui sozinhos. Estamos aqui os três, mas chegámos aqui sozinhos. Ainda bem que nos encontramos agora e partilhamos as nossas ideias. Mas eu não cheguei a estas conclusões porque andei a ler o Brito há 15 anos, ou a Tio, etc. A gente, tipo, chegámos aqui porque... 200 anos, praticamente. E somos quase bichos raros, pá. É quase uma bênção, às vezes, estarmos juntos. Para, tipo, pá, sabe bem... Sabe bem, finalmente, falar com quem está a ouvir. Não é enfadonho. é uma reafirmação daquilo que tu achaste, porque com certeza que todos nós às vezes questionamos a nossa própria sanidade. Os iguais, os seus pais, é quase um conforto. Mas quando um gajo passa muito tempo sozinho, às vezes até questionas a tua própria sanidade. Será que eu estou bem? Se calhar eu é que estou maluco, porque até era bem mais fácil para nós. Eu acho que daí parte algo importante, que é o seguinte: se tu estiveres disposto a considerar que podes estar errado, significa que tu estás disposto também a crescer. A mudar de ideias. A mudar de ideias. Uma das coisas que eu costumo sempre reafirmar é o seguinte: se eu estiver realmente errado, prove-me o contrário, que eu irei aceitar isso. Completamente. Irei viver de acordo com isso. Completamente. Aliás, se a gente não o tivesse feito desde o princípio, porque a gente veio com o mesmo background que toda a gente, era muito mais fácil marchar, como toda a gente marchou, a gente é que houve assim um clique qualquer, tipo, epá, isto não me soa bem. Vocês podem estar todos a dizer a mesma coisa, mas eu acho que não. E um gajo foi teimoso, porque parece que a maior parte das pessoas é tipo, eu acho que não, mas é melhor dizer que sim, porque a maioria está a dizer que sim. E um gajo não, é teimoso, é tipo, epá, eu acho que não. Eu acho que não, por isto, aquilo, e sinto na minha alma, na minha fibra, e tipo, não faz sentido. É uma equação aqui, estão-me a dizer, 2 mais 2 são 5, 2 mais 2 são 5. É pá, não, 2 mais 2 são 4. Não, tu és maluco. Isso, não, por acaso, lembra-me muito aquela a produção do George Well, o 1984. Obrigado, sim. Quantos dias é que vês? Pois, lá está. É que chega uma altura que as próprias... Mas é o conforto de ser humano. Ser humano move-se em packs. Por isso é que às vezes um líder às vezes nem precisa ter lógica, basta ter carisma ou cativar. Até as eleições do Kennedy nos Estados Unidos foram as primeiras eleições, tipo, historicamente, que o homem ganhou pelo aspecto. Porque o Nixon não se quis maquilhar e ele, tipo, sim senhora, dá-me o prato todo. E elas achavam que o Kennedy era sexy, porque era um mulherengo do caraças, que é contraditório. Porque a gente também sabe, mesmo dentro deste movimento feminista, o homem bruto, violento, o mal da fita, o bad boy, eles gostam dessa merda. Claro que gostam. Depois queixam-se, lá ando eu com 2 filhos, 3 pais e não sei o quê, e um está preso ali, o outro está ali, mas o outro vai conseguir ser estrela de hip-hop e tu, faz-me fazer à estrada. Precisamente. E por acaso o que eu vejo muito é a minha geração a ser empurrada para esse tipo de mulheres, como se essas mulheres fossem verdadeiramente mulheres, não passam de crianças, na minha opinião. Acho que a MTV foi bem culpada nessa merda. MTV? Sim, o culto, digamos, às celebridades, não passam de gente fútil com... E não é só isso, a música influencia bastante os jovens, mas mesmo bastante. Antes de tu votares, antes de teres a opinião própria, já gostas de uma banda. E de repente um canal de música, além dos reality shows e etc, tu vês um canal de música o dia todo e ninguém toca nada. Está tudo ali. Eu nem sei como é que o hip hop passa despercebido nesta época do politicamente correto, porque as letras deles são abomináveis, meu. Eu lembro-me que há... Será que um branco, se cantasse aquilo, não era logo um ganastrilho? Era. Mas eu lembro-me, por exemplo. A polícia é brutal. No lado B é queixarem-se como é que conseguiram assaltar o banco. Ok. Do lado A da cassete é estarem a dizer: a polícia é brutal, está sempre atrás de nós, nunca nos dá hipótese. Do lado B, my things, my stuff, my deals. Yo pig. Uma coisa que eu acho curioso é que é o seguinte: há 10 anos atrás censuravam as músicas. Uma canção não podias ter qualquer tipo de linguagem própria, e agora tens letras que são literalmente a dizer merda, caralho, foda-se. E não é literalmente isso. Até a própria posição das mulheres nas letras de hip-hop são as hoes. Qualquer clipe são as gatas. Bom, a abanar o rabo e o caraças, e um gajo fica naquela. Então, mesmo. Então é isso que elas conseguem provar, que são capazes e... Não, mas se tu tiveres a cor certa, aparentemente sim. Então estamos a falar de racismo. E depois dizem-te assim, isso é racismo invertido, eu nem discuto isso. Não, vamos discutir. É racismo. Não, mas é a desculpa que o marxista disse. Se é racismo invertido, porque eles como vitimizam sempre. É tipo, para o homem branco do bloco de esquerda ou a mulher branca, tipo, eles podem-no porque sofreram tanto às mãos de sei quem, porque não fui eu o perpetrador, nem tu foste a vítima. bora começar daqui para a frente. Não. O que muita gente dessa, pronto, do espectro de esquerda faz é aproveitar-se da ignorância das pessoas. Em termos, por exemplo, da escravatura, se tu fores ver, houveram inúmeros brancos escravos. Claro, por acaso acho que mencionei contigo. Falei contigo. Foi quando estávamos a jantar. Eu falei, então os irlandeses eram valorizados, ainda muito menos do que devils. É. Não, mas é que a história mundial, é porque Hollywood também tem outra força aí. Uhum. Hollywood também traz essa força, em que aparentemente todo o mundo vive a história da escravatura americana num episódio específico de Campos de Algodão, uhum. Nem os chineses se queixam dos ferrovias que construíram, uhum. E etc. As ferrovias foram feitas pelos chineses. E agora, de repente, estamos a viver contextualizados desde 1772, ou o que é que foi? Quando nós, na Europa, já tínhamos abolido isso há 500 anos e já tínhamos tido os nossos filmes desde... Portugal foi o primeiro, por acaso. Devia ser obrigatório. Okay. Olha, um escravo branco. Merda do Spartacus, ninguém é um clássico. Disso. Ninguém se lembra disso, não. Ninguém fala disso. Que não merda de filme, porquê é que não dão esse filme todos os Natais? É sempre o Home Alone, já sabemos, uma Macaulay Culkin não aguenta o Aftershave na cara. Já, meu, chega, para. Bora ver o Spartacus, meu. O só primeiro, pensa nisso. As pessoas não analisam o filme, não pensam... Spartacus devia ser branco. Não, se for preciso, até um marxista é capaz de dizer assim: ah, esse filme está mal representado porque, obviamente, Hollywood nessa altura só contratava brancos para. Sim, mas repara que na América do Norte o primeiro escravo foi propriedade de um angolano nativo. Havia um grande senhor americano que era. E só para não falar, que basicamente os donos das tribos é que facultavam, vendiam a sua própria população. Sim, mas a culpa são os portugueses. E os portugueses até eram dos que menos sabiam aproveitar dentro do mercado. Os holandeses cresceram tanto com o mercado escravo. A gente oferecia escravos como se fossem prendas. Uhum. Eles rentabilizavam-nos. Precisamente. Ainda mais, a piada é que é o seguinte: nós somos culpabilizados pela escravatura, mas esquecem-se, como mencionaste. Grande parte da escravatura eram os nativos que faziam entre si próprios e depois vendiam. Ainda mais, nós, quando íamos a essas terras, nós não tínhamos quaisquer poder sobre essas mesmas terras. O que aconteceu, em alguns casos, é que nós, enquanto portugueses, digamos os grandes, nós chegávamos às terras deles e se eles não fossem bem com a nossa cara, ponham-nos nus num barco e mandavam-nos de volta para Portugal, sem escravos nenhums. O que já chegou a acontecer. E depois, o que também acontece é o seguinte: culpam-nos tanto e condenam-nos tanto pela escravatura, porquê é que não condenam os muçulmanos, que são aqueles que dominam a escravatura atualmente? Porquê é que condenam os presos? E tu sabes que existe escravatura agora, neste existe momento. Atualmente. E onde é que existe? Não é exatamente nesses países que estás a dizer. Então, yeah. E porquê é que era importante ainda no outro dia ouvi dizer que tipo, custava 100 a 200 dólares comprar um escravo, tipo. Pá, já não me lembro aonde. Era, no mercado. Mas não é caro, meu. Isso ainda existe. E se a gente até olhar com a lupa, quer dizer, a China, antes de ser o que foi agora, porque escravos, não é? Porquê que não condenam a China também? Porque dependemos deles economicamente por diretrizes, uhum. que eu não aprovei. E agora o mundo está neste momento, até a NBA, não? A cena tão ridícula que aconteceu na cena do South Park. O mercado da NBA subsiste à conta da China. Foi uma das cenas que eu falei no meu último podcast. Duas marcas, Reebok e Nike. Oh. O mercado chinês é tipo... Tanta gente está a mamar da teta daquela vaca, que se perderes o mercado chinês neste momento, entra em falência técnica. E aquele episódio do South Park, que causou a polémica toda, mostrou essa merda. E foi banido na China, esse episódio. Qual foi o episódio? Não sei se está. Foi o pai há 3 semanas. Chama-se mesmo. É tipo. É uma chalaça com China Ban. E eles ainda fizeram lá à frente, fora a carta que escreveram ao Xi, o Trey Park e o outro, escreveram uma carta mesmo tipo. Carregada de cinismo, do género. Ah, desculpe lá, a gente gosta tanto dinheiro como vocês e coisas assim. Yeah. E agora a China, como resposta, até tipo, disse que não vão transmitir o primeiro season do NBA na season, que é assim um pontapé financeiro naqueles fundos todos, porque aquilo já é um sistema. A gente pode se queixar do Ronaldo à vontade, mas os ordenados mais milionários que existem são mesmo jogadores de basquetebol americanos, não é? os tais negros, escravos, coitados, ganham como o caralho. E depois ainda caem naquele ciclo. Depois eles é que promovem essas coisas. Não, e depois é engraçado porque os afro-americanos, como eles gostam, se auto-intitular, são tão irmãos, e o bro, e não sei quem, e não sei o que mais. Mas quando um tem dinheiro, dás dinheiro a quem, caralho? Ninguém ajuda ao bairro, ninguém nada. Nada. Olha, tens aqui um homem como a Brita a tentar fazer cenas a sério do seu bolso. Se ele fosse uma estrela de hip hop e estivesse no topo, oh, yo, from the hood, é que os gajos ainda vão para o bairro e fazem os clips, yo, from the hood, mas depois vão-se embora e vocês ficam a comer merda. Sim. Merda na mesma. E depois porquê? Porque a culpa é do homem branco. E depois é giro até esta cena da apropriação cultural. Ah, tu estás a apropriar culturalmente. Ouve, eu só digo assim, então olha, vocês não inventaram a guitarra, vocês não inventaram a bateria, vocês não inventaram o sintetizador, vocês não inventaram o processador de software. Graças, andem nus, andem nus. Vocês não inventaram o népia. Vocês inventaram o peanut butter and jelly. Eu acho que foi. Acabou. Andem nus. É o que eu digo, andem nus. Estamos a falar em apropriação cultural, eu não quero ver nenhuma estrela de hip hop com cabelo louro. Nenhuma, acabou porque aí. Não há pretas louras. O que é que se foda? Não dá, não dá. Usa carapinha. Uhum. Se eu vejo um branco a usar não, carapinha, eu digo, oh, não faças isso. Mas e eles que andem com folhas, a tapar, se for isso, porque há tribos que não. Que não luz mesmo. Olha, uma estrela de hip hop comprou um Lamborghini. Apropriação cultural, meu. Isso é dos italianos. Não. Tu andas de bicicleta sem rodas, ferrugenta. Pois, ainda mais, e a tua própria língua? Água da torneira, vai ao poço. E a língua? A língua? Então, e a própria língua? É impressionante porque assim, os afro... Os afro-americanos... Não, porque eles até têm que ser pretos diferentes, pois. É estúpido, é? É impressionante, mas pronto, é verdade. Eu fiz a pergunta ao meu filho de 11 anos acerca da escravatura. Então, mas quem foi para a América hoje em dia é livre. E achas que eles estão melhor na América ou que deveriam estar melhor em África, onde eles estavam antes? E aquilo bugou logo. Porque eles agora estão num nível muito alto, não é? Uhum. Mas é impressionante. Como é que as crianças já aos 11 anos andam a pensar nisto? Sim, a prioridade ainda por cima. É uma das prioridades. Eu, por exemplo, eu com 11 anos, vá, minha história e tudo mais, mas eu nunca falei essas coisas. Nunca falei essas coisas. E posso dizer que que eu acordei mesmo para o mundo político a partir dos 12, 13 anos. Mas antes disso... Quantos? Eu, 19. Tens 19 anos? Sim. Porra! Esta malta parece muito mais envolvida. Nada! Agora. Ótimo, excelente! Não, parece um homem tipo 25, não quero. Não, é pá, ouve. Olha, nem que seja pela maneira como falas. Bom, agora fiquei com a nada, obrigado. Mas se não é a tua cor natural, estou a brincar. Volta para a África. É de foder. É a apropriação. Não, pá, mas olha, é pá, lá está. É, pá. Pareces bem mais maturo que a tua idade. É, esta malta tem acesso a mais informação que nós, mano. Já na altura, quando ninguém... Mas é aquela parte do ego. Aquela parte do Miguel que... O Miguel é também é produto assim. Eu sou produto, digamos, da sociedade, no sentido que, como eu te mencionei, fui bastante alvo de discriminação e de bullying. Eu realmente sei o que é discriminação e bullying, não é? Esses, sei lá como é que é de escrever, esses iluminados, essas vítimas, esses trapos que andam por aí, que é o seguinte, dizem que sofreram muito, que não comeste tipo um pequeno almoço, não comeste um pequeno almoço. Não funcionava, o cartucho o papá não comprou o mais completo, comprou o branco. Eu que andava a ser apedrejado. Eu queria de 128. Eu que andava a ser apedrejado, não me vêm a fazer de vítima. Fui apedrejado, quase que me violaram, e um monte de outros, sei tanta coisa. Percebo tanta coisa, mas não vem a fazer de vítima. Nem sequer tipo usei da minha infância, mano. Nem sequer usei isso. Andava atrás de ti, para lá mandar pedras, a tentar violá-los. Eu, tipo, Pois, é aquela parte que disseste que eras bullying. É pá, não sei. É pá, fui. Antigamente, eu acho que isso também... Fazia parte. E como é que é de explicar? Com senso e medida. Pá, fazia com que os gajos crescessem mais fortes. As pessoas tinham outra maturidade. Não é esta coisa de dizerem que têm traumas e têm que ir para o psiquiatra só porque não gosta dele. Eu estou tão farto de ver psicanalistas homossexuais a aconselharem nos programas da manhã aos pais de hoje a educarem os seus filhos. Olha, eu tipo, tu nem sequer tens um filho. Nem sequer tens um filho. Que belo ponto de vista, muito interessante, por acaso. Vou lembrar desse. mas é verdade. Eu estou farto disto, é os gochas. Ah, agora. Oh man, fuck off, meu. Fuck off. Não, então, não. Alguém me diga como é que tu educas um filho com o ordenado mínimo a pagar esta renda, com um casal ainda coeso que se ama querer educar um filho como deve ser, ao seu psicólogo tarólogo de merda. Eu tenho, olha, eu tenho muito mais respeito pelo Cristal Branco. Vê, ao menos até teve os seus próprios filhos. Teve essa capacidade, é verdade, com o seu dever, digamos. Claro, quando foi aquela palhaçada que ele provavelmente até ia concorrer às eleições, eu sinceramente até pensei, ufa. Não, eu votava nele. Eu votava nele. Pela palhaçada que está. Lá está, é quase como há muitos democratas dizem que o Trump ganhou por causa desse voto do tipo, farto isto. Não. Epá, mas olha que em Portugal era que... Mas ao mesmo tempo é assim, o Castelo Branco também não ganhava porque também tiveste aquele do Calceter, o Tinderas. Se fosse para a palhaçada, era esse o gajo. Não. E não sabia, mas eu garanto-te que se o Ronaldo concorresse, ganhava. Seja logo o que for. Mas o Tinderas sozinho fez 50 mil votos. Melhor que o PNR. Para aí umas quantas vezes. PNR lá em 20 anos não fez nada, por tu vês, por acaso. PNR é intencional, é intencional. Pois é aquilo que dizem. Se calhar é mesmo aquela questão do. O Marcos diz que é estupidez. O Marcos é aficionado. Ele ainda é ingênuo. Eu não acredito nessa ingenuidade, aquela malta. O Pinto Pai não é assim tão burro e sabe o que faz. Aquilo é intencional. É assim, olha, seja lá o que eles andem a fazer, get a job, porque viver daquilo não dá. Ele deve estar a viver daquilo. É pá. Então está a viver muito mal. Mas ele tem visibilidade, sabes? Ele pode estar ali no placar dele a virar. Tem visibilidade dentro dos nossos olhos, meu. É negativa. Não, e mesmo dentro dos nossos olhos. Porque a gente, como está à procura de alternativas políticas, a gente ver debaixo das pedras o que é que se passa. 0,2%. Os putos mais novos, é tipo, é o Bloco, está feito, open. Chamem-se ideias de pronto consumo, por acaso. É, não precisam pensar muito, já está... Opa, tens de pensar assim... Já está feito, esta a tendência... Olha, toma um cartaz, vai. Yeah, e se caso a vida te trate mal, a gente passa-te um cheque, como se tu não pagasses, tipo, com juros sobre juros. O Estado dá, mas pronto, de onde é que vem o dinheiro do Estado? O Estado somos nós, de onde é que vem o dinheiro do Estado? Eu curto é até semanticamente como os mídias falam. O Estado paga. O governo paga. O Estado somos nós, pá. De onde é que vem o dinheiro do Estado? O dinheiro do Estado, os cofres do Estado, é nós. O trabalhador que contribui, nós. Não foi isso que Margaret Thatcher disse? Não existe tal coisa como o Estado dar dinheiro. Apenas existe dinheiro dos contribuintes. Eu já imaginei um cenário. Existe nada como dinheiro público. Um usado do BES. Já viste o que é que era um usado do BES? Uhum. Entrar num novo banco de shotgun. Chegar ao balcão. Isto é um assalto. Passa para cá a guita. E depois pegas na guita, pões-te à porta e esperas que a polícia venha te buscar. Uhum. E depois prendem-te por assalto e te dizes, não, eu vim buscar o meu dinheiro de volta. É que eu depositei no BES e fiquei lesionado e vim buscar o meu dinheiro de volta. Isto não foi um assalto, foi uma devolução. Podem prender. Era giro. Tipo, como... Eles desapareceram. Hã? Eles desapareceram agora. Já não tem notícias. Lá os desgastaram a levarem um acordo com um terço do dinheiro que foi enterrado e o novo banco já levou dois bailouts. Dois. Que é mesmo mau investimento. E eu estou a dizer o novo banco, nem estou a falar da transição do. Porque, era muito fixe. Estás a ver bem dinheiro ao fisco e vais ali à loja do cidadão e tipo, olha, eu quero um cartão de cidadão novo. E além de querer ser mulher, quero outro nome. Porque assim, o nome que eu tinha antigamente deixou de ver. Uhum. Tipo, eu estou a dever bué dinheiro ao fisco em nome de Luís Rocha. E agora quero ser o António Variações? Zero. Acabou. Uhum. Comecei agora. Não se passa nada. Porreiro. Olha, muda de nome. Mas isto é daquelas técnicas que as corporações sempre fizeram. Quando há aqueles escândalos que até matam pessoas com a falta de qualidade de produtos, ou seja, o que for. Então vamos mudar de nome. Sim, funciona. E geralmente são latrinas. Mas e achas que mudar de nome? Eu acho que funciona. Não. É que a empresa vai à falência e tu depois já abres uma empresa com o mesmo nome, mas 2019. Então não é aquela questão de criar empresas valorizadas em 50 mil paus e depois valem 150 milhões? Ui, a atribuição dos novos. Não, isso foi só coincidência, pode ser explicado. É claro, é que ele é da minha família. E registradas numa junta de freguesia da PS, essas empresas. Percebes? Nada suspeito. Não, e, mas além do mais, se olhares para o historial da empresa, o que é que lhes tens a apontar de forma negativa? Nada. É, claro que é um investimento seguro, porque nunca fizeram nada, abriram ontem. É, pá, sou só eu que sou paranoico, eu faço conspirações aqui. Cumpriu os requisitos do processo. Pois. Agora fizeram um investimento muito bom, é o que foi. Opa, eles estão a investir para eles. E depois, como sabem, que tipo, o próximo... Eu, às vezes imagino até o poder autárquico. É um livro de cheques em branco. E Portugal Telecom? E tu podes passá-los à vontade, depois o próximo que se amanhe. O que fizeram à Portugal Telecom? Em que a Portugal Telecom queria comprar a Telefónica. A Telefónica é a segunda maior operadora da Alemanha. Queria comprar a Deutsche Telekom. Uhum. Ou seja, o medo que não era. E depois é comprada por aquela enorme operadora que é chamada Altice. A minha mulher trabalha nas telecomunicações. Eu pergunto, já ouviste falar da Altice? Alguém? Ela conhece tudo, não conhece a Altice. Ah, não, a Altice é muito famosa. E depois quem é que está no quadro da Altice? Um português. Os antigos da PT. Altice, foi uma aldrabice, aquilo que fizeram. E aquilo que fizeram, com a EDP, por exemplo? XDP. XDP, pois. É fóssimo, não é? Está agora a dona da EDP. Não, mas depois é isto que os chineses são bem inteligentes e também vai pagar. É que a situação já se tornou quase irreversível. Pois, China, sim. É porque, mesmo, é aqueles tipo, estás a dever, então a gente leva-te infraestrutura essencial à economia. E o nosso Estado logo todo contente. Sim, o que é que o António Costa disse ao... Vender o CTT, vende já essa merda. O que é que o António Costa recomendou ao presidente francês? Quando nós estávamos em apuros, foram os chineses que nos salvaram. Como quem diz, pá, temos que confiar nos chineses, os chineses é que nos vão salvar. Man, isso é suicídio. E se tu fores ver, o que é que a China está a fazer, por exemplo, em África? Está a comprar a mamar os recursos. Não. A auxiliar os africanos. Por um lado, dentro do seu próprio interesse. Está a construir estradas. Olha, mas é engraçado. Mas a China está a comprar, porque é o seguinte, os países ficam em dívida. Os países ficam em dívidas absurdas mesmo. Eternas. E assim, nunca vão ser capazes de pagar. E o que é que a China vai fazer? Ok. Recursos. Não. Passa a pagar. Não é só recursos. É isso mesmo. Tudo. Ok, nós ajudamos. Está feito. Compre um país, sim. Os 39 chineses mortos encontrados na Inglaterra. Como quem diz, a própria China, além das e-commerce. E nós sabemos, empresas como a Huawei, não é só uma empresa, uma corporação de telecomunicações. São um braço de espionagem do governo chinês. Ponto final. Os americanos também é a mesma coisa. Mas tudo o que é grande corporação chinesa, podes ter a certeza que é o governo chinês por trás. E de repente tu encontras na Inglaterra, coitados, não conseguem sair dentro desta democracia europeia, não conseguem sair por vontade, não conseguem democraticamente sair, fogo. A Irlanda tentou, não conseguiu, duas vezes. A Escócia tentou, até se viu na televisão a bacana a contar os nãos com bedacinhos. Sim, sim. Na boa, a Inglaterra não pode. E depois ainda encontram 39 chineses contente amor. Porque não chega já poderem andar livremente a usurpar a Europa, que ainda têm que trazer escravatura. Dentro de caminhões. Porque raio é que a Inglaterra quer sair da Europa. Mas eu também essa questão dos 39 chineses mortos, eu não tenho para mim. Não, há muitos mais de onde eles vieram, mas é só a forma como eles atuam. Uhum. Até um amigo meu. Tem uma obra na casa ao lado, lá ao pé do meu bairro. Um chinês comprou aquilo. A vizinhança começou-se logo a queixar porque o chinês era obras 24-7. Caga nessa merda. 24-7! Mas que é que eu falei ou não? Não, e depois o pessoal batia-lhe lá à porta. Então, chinês faz isto em duas semanas. O gajo tinha lá mulheres a partir paredes com caras de quem tipo. Sou escravo. Sim. Mesmo. Não há documento, mas tens exemplos como a Azai. Uma vez foi ao Galeão, ao café mais acima de onde a gente se encontrou há bocado, pediram um café, o bacana deu o talão, multa. Vai lá à loja dos chinês, como eu gosto de dizer como clichê, na loja dos chinês, se houver um extintor é para vender. A empregada não fala português, essa é boa. A empregada não fala português, o talão não me sai em português. mas agora também queres tudo em português. Tudo. Se eu for português e abrir aqui um negócio, é exatamente isso que me exigem. Sim, sim. Estamos em Portugal e ainda por cima queres que falemos português? Chinês, né? Não, nós estamos em Portugal e ainda por cima queres que falemos português. E eu vendo álcool. E já agora, olha, mostro-me lá o stock, o seu inventário, tipo, já, estou mesmo a ver o gajo da Azai, a ler aeroglifos, tipo, já, está bom, está bom. Onde é que é a saída de emergência? Ah, temos ali duas à venda. Não, a saída para coisa. Ah, não, não, no chinês, duas semanas, está feito. Ah, está bom, está bom. E um gajo está a ser discriminado no seu próprio país. Fora as isenções fiscais que eles têm para abrir business, fora os benefícios fiscais que eles têm. Aquela questão dos vistos de gol, por exemplo. Os vistos de gol, aquela brincadeira que foi. Estamos a ser comidos, meu, que é uma coisa. Isso dá dinheiro. Isso é €1 bilhão. E por acaso, uma das coisas que mais me dá repulsa, por exemplo, a minha mãe, acabou por ser. Está a sentir o peso de idade. Pronto, digamos. Então, as suas prioridades e isso. Já dói nos ossos? Já dói, pronto. As suas prioridades e o seu sentido de necessidades muda muito. E uma das coisas que eu recentemente tenho andado a ouvir muito a minha mãe é dizer que precisamos de mais imigração. Porquê? Porque nós. Queremos haver muita turista. Pois, para além disso. A população envelhecida. É, porque assim nos falta mais do PCP. A minha mãe é dizer que precisamos de mais imigração. Porquê? Porque temos uma economia enfraquecida e porque precisamos que pessoas paguem as futuras reformas. Obrigado. Vamos não, pôr... Mas estas pessoas vêm de mão estendida, meu. Já estão a receber mais de indemnização por viverem do que a reforma de um velho ou não, mas precisamente. Então... E essas famílias bem, sírias que nem sequer querem pagar renda de casa. É, não querem pagar a renda. E é o seguinte: de veteranos da Segunda Guerra estão a receber menos. Dizem que receberem 1000 euros é pouco. Não conseguem sobreviver com 1000 euros em Portugal. Ou seja. Mas estamos. Mano, ainda há pouco tempo, quando realojaram. De casa onde viviam ciganos, o cigano disse logo: uma não, eu tenho 6 filhos, que é 6. Uhum. Tenho 6 filhos, que é 6 casas. Então, mas ele está mal? Se eu acho que está mal, já yeah, está mal. Oferecem-lhe 6 preservativos, sei lá, mas. Eu já não sei o que dizer, mano. É liberal. Houve até uma vez, estava em Peniche a derrubar barracas e só havia uma família que não tinha sido realojada, que era uma família de ciganos. E entrevistaram o cigano maior e o gajo, não cabe, blá, blá, blá. E depois foram entrevistar o vereador porque cá há esta situação. Porque cá há esta situação e o vereador disse mesmo, pá, há esta situação em relação a esta família, porque esta família tem um processo de aquisição de casa aqui, em Leiria, em Santarém, em Belém. É tipo, man, a gente já nem sabe, tipo, estes gajos estão a pedir casa em todo lado. Estão casa. Eu por acaso vi uma das. Então, uma reportagem. Eu também quero uma. Eu vi uma das reportagens acerca dos refugiados na União Europeia e eu vi um que dizia que tinha uma casa na Alemanha, tinha uma casa na Suécia. Tinha... Oh, o gajo tinha 5 casas por toda a Europa. Está-se bem, né? E o que é que ele fazia? Nicolas. Então ia em Penela. Era um desgraçado. E as 5 famílias em Penela que desapareceram logo 4, ficou uma. Essa uma, passado 3 anos, a junta deixou de ir pagar a renda da casa, veio-se a reclamar, não sei se lembras. Tinha que começar a pagar a renda, né, após 3 anos, e mesmo assim reclamou e agora voltou a ter a renda paga. Paga o otário. Aqueles que eles até protestaram que o puto estava sempre debaixo dos cobertores na cama e não sei o quê. A mulher não pode sair porque é muçulmana, né, não pode trabalhar. E o pai não pode trabalhar porque não arranja trabalho. Ah, mas aí os feministas não se envolvem. Os direitos humanos aí... Nicolas, nada. E as pessoas dormem no meio da rua, são portugueses. E esse, não tem direito a casa. Pois, é só ir ali a sentar por lá. É o seguinte, temos pessoas em Portugal a viver em pobreza extrema. Inúmeros idosos, pessoas do centro, pessoas do norte, pessoas completamente isoladas. Alguma vez aquilo dá para viver. Só para não dizer, olha, correram com os velhotes todos em Alfama com aquele disparo de aumento de rendas. Sim. A Câmara de Lisboa toca a andar, agora é tudo para estrangeiros. Então este mês com a minha família, em que a minha tia não pagou a renda, então o que é que o tribunal pode fazer? Pode ir buscar a herança da minha tia, que é o apartamento da minha avó, que ela é dona, a minha avó tem as duas filhas. Já queria ir buscar a herança. Ou seja, sim, e vender o apartamento da minha avó, onde ela está a morar, que já tem agora 90 anos, e depois onde é que a minha avó vai morar? Foda-se, cagando. E é o imóvel dela, é o apartamento dela. Aquilo, a única coisa que ela tem na vida é mesmo aquele apartamento. Mas espera, o apartamento ainda está no nome da tua avó. Ela ainda está viva. E estão-lhe a roubar isso com base numa dívida que é uma falha de pagamento na renda. Estou a falar de uma senhora de 90 anos. Ou seja, nem sequer. Mas o que é que tu achas esperar também num governo comunista? Okay. Ou melhor, socialista, não é? Como se fosse. É social-democrata, se faz favor. Já ouvi dizer que é social-democrata este ano. Bloco de esquerda disse e tal. Eu chamo ao PS o Partido Socialista e ao PS é o Partido Socialista com um D. Tem um D, pronto. Ainda estou a perceber qual é a diferença entre socialista e social-democrata. Ainda estou mesmo a tentar perceber. É o sistema de voto. Eu ainda não percebi que raio de democracia. Eu acho que é aquela questão tipo, que domina, as pessoas de vez em quando precisam de variar e... É o D. Desta vez, as pessoas votam clubisticamente. Ninguém me tira essa merda da cabeça. A maior parte das pessoas vota porque cresceu à mesa a ouvir os pais a dizer: este é que é bom, este é que é mau, este é que é bom. Estás a ver quando tu vais. É como ao bebê: Benfica, Benfica, cala, não martelo já essa merda no clube. Estás a ver quando tu vais beber um café e tens a opção para beber café sem café simples ou café com açúcar? Pronto, depois um sal no café. É isso. Olha, a minha mãe sempre votou PS. Quando votava? Típico. Este ano estava mesmo chateadíssimo, sabes? Ela estava chateadíssimo com o governo, que aconteceu. O que é que ela votou? PSD. Típico. Vai resolver tudo. É mesmo típico. E eu a informá-la. Eu sei, ouve, tu vais votar, mas não votes nem PS nem PSD. Não sei, não quero saber em quem tu votes, mas não votes nenhum desses. Porque é que ela votou? Ah, desta vez não, teve que ser PSD, que é para ver se isto muda. Ou a mentalidade. É o seguinte, no mundo desde 74, não, 75, 75. É sempre a mesma. Um aumenta o déficit, o outro combate o déficit, um aumenta o déficit, o outro combate o déficit. E andamos sempre pobres. Mas o que é que tu achas esperar também da população mais envelhecida, que nem sequer sabe digitar nada no internet? Está bem, mas o é depois das pessoas, quando chega às eleições, porque quando falta um mês para as eleições, toda a gente percebe o é. São todos professores, são todos professores. Oh, man, então não viste na televisão. E eu, não desliga a puta na televisão, meu. Não, é, pois, é toda a gente é bem opinativo e agora estamos novamente no limbo dos 3 anos e 11 meses em que está-se tudo cagando. E com sorte o governo vai cair este ano ou no próximo. Eu sei lá, é mais fácil a economia cair. Eu tenho as minhas esperanças que o governo vai cair. Então, ainda bem, é jovem, é jovem, está cheio de pica. Mas se não cair, é pá, até lá nós. Isto está perfeito para a Europa mesmo. É mesmo isso. É assim, para o Costa cair, porquê é que o governo deveria cair? Digam-me lá qual é o motivo para o governo cair. Eu não vou fazer cair, eles estão a fazer um bom trabalho. A única forma dele cair é quando o orçamento não é aprovado. É a única forma de cair. Mas é sempre. Eles aprovam sempre o orçamento. Sempre. Por causa da instabilidade financeira. Eles vão sempre dar a ideia de uma. Ai, estamos a debater isto de casa a casa, isto é democracia a sério. E tu sabes a parvoíce depois da aprovação. É que depois do orçamento ser aprovado. Este orçamento é uma merda. É, mas depois o Bloco de Esquerda disse que ia. E depois vai para Bruxelas ser retificado, toma lá as emendas e a gente come aquilo e acabou. Não foi o Bloco de Esquerda que disse que ia aprovar todas as propostas vindas do PS? Agora sim, porque eles levaram sempre um pontapé na boca e não gostaram muito. Vamos. Prostitutas. Prostitutas políticas. Prostitutas políticas. É típico, é nesta altura e é algo bastante comum. Preocupa-se com as minorias. As minorias, estamos a falar das elites. O Bloco de Esquerda é um perigo, não é? Bem apanhado. O Bloco de Esquerda é mesmo é o partido mais perigoso. E eu só não digo que é o PAN porque ainda não tem os números, mas eu agora, a Iniciativa Liberal, se crescesse, seria mais perigoso para mim. Mas deixa ver. Se crescer. Eu estou a dizer neste momento. Porque a Iniciativa Liberal é aceita tudo, praticamente. Mas é que o Bloco de Esquerda está numa posição de qualquer coisa que, tipo, ladrem. É tipo, é o mainstream, é... Não, acho que o Bloco de Esquerda está no modo de desespero agora. Sim, ninguém fala deles agora. Estão desesperados, todos os partidos pequeninos, agora que os pequeninos conseguiram. É tão perigoso. Eles puseram uma africana agora nas listas de eleição. Não sei se repararam. A africana que já lhe tiraram a trela, já está a despobinar e a fazer aquilo bem. Não, não, não, mas Bloco de Esquerda também puseram uma africana agora. Ah, pelo Bloco de Esquerda. Também puseram na lista e foi também eleito. Eu acho que o PAN já pôs um pastor ao nome. Era ridículo, porque eles tinham a foto do Bloco de Esquerda, né? E aquilo era completamente diverso, nem uma única africana. E eles gostam tanto dessa foto. Ficar bem na foto. É pá, isto também da lei das paridades é uma parvoíce. É absurdo, então. Então como é que é assim? Competência? Não. Diversidade. Ah, mas tipo, mas ele sabe o que é que tem a fazer. Não, mas tem a cor certa. Ah, isso é racismo? Não, é paridade. Ah, ok. E depois é aquela questão também da entrada na universidade, que 30%, não é? Que eles propõem agora, querem pôr as cotas etnorraciais, que é o seguinte, aqueles 30% estão sempre garantidos para um preto ou para um. Mesmo que não tenha competência ou interesse, whatever. Pois é o seguinte, uma pessoa esforça-se e mais também do gajo que se disfarçou de mexicano para entrar numa universidade nos Estados Unidos. Ah, isto é intencional, até mas uma pessoa esforça-se e tudo mais e depois tem o seu potencial limitado por causa de ser branco. Não. Isso não é racismo. Não, não. Não, porque a culpa é tua. Tu é que és o racista. Então tu é que os trouxeste no barco. Exatamente. E quem é que mandou nascer assim? Sim, foste que estava nascido. Foste tu, não, parece que é assim que contam a história. Eu sei, mas é. Os teus pais privilegiaram da mão de obra escrava. Completamente. Opa, isto no caso, foi no caso tudo construído a sem vergonha nenhuma. É que foi o mesmo. Andaram sempre pelo Brasil em golpe. Então, e não trouxe também benefícios em troca? Mano? Eu ainda estou à espera do primeiro smartphone assim lá. Sacana. Mas lá que eles todos têm, têm. Tipo, ah, tens dinheiro para comer? Não, mas tens um telefone. Tem, se tu fores ver, os africanos já começaram a desenvolver os primeiros exoesqueletos. Os primeiros golpes. Aquilo mais parece uma brincadeira com cartões de uma criança. Eu gostei. Aquilo é bom. É tão engraçado. Tinha motivação. Os gajos estavam todos motivados. É tipo aqueles memes que tu vês que fazem com os filmes deles. Já viste que o Paris-Dakar já nem é de Paris a Dakar? Não. É estúpido. É tipo, já é no continente americano, ou o que é. Já não tem nada a ver, porque é tipo, está tudo tão bem, que tipo, eu já nem lá ponho os pés. Só ainda. E as pessoas não se estudam, é impressionante. Não, é o Paris-Dakar, na América do Sul. Uh-huh. Então, mas é a mesma coisa. Não, nem por isso. Não tarda, não tarda a maratona, torna-se uma corrida por 10 metros. Paris-Dakar, se fores ver. Um sentimento. Mas se fores ver daqui a bocado, uma maratona passa de 42 km a uma corrida de 10 metros. Porquê? Porque vamos ter baleias terrestres. E é muito prático, sabes? Hoje na livraria, por exemplo, a casa de banho já era mista, lá na livraria, de Ambertrã. Era tanto para homem como para mulher. Mas depois lá dentro havia uma porta só com o símbolo de homem e uma porta só com o símbolo de mulher. Eu estava numa, então só ficou de mulher, então eu identifiquei-me momentaneamente com mulher, durante um minuto. Obviamente. Para poder entrar lá dentro. Pode agora questionar a minha escolha individual. E pronto, e serviu. Claro. Então, fizeste muito bem. Agora, se porque eu também sou à casa de banho dos homens, ainda está lá um panel a olhar para mim. Ele também se vai identificar com a mulher durante um minuto com aquela barba, estás a ver? Aquilo que aconteceu na Eurovisão. Aquilo que aconteceu na Eurovisão, não foi para lá um. Pronto, aquilo era uma mulher, digamos. Foi o austríaco, não é? Ele tinha barba. Conchita. Aquele Conchita. O sacana é judaico. Ainda por cima. É muita tribo. É que nem sequer dá para esconder. É coincidências de travês, mas. Puta de coisa. E quem ganhou o Eurovisão? Na última também foi uma israelita com uma música só a falar mal de homens. Feminista. Parecia uma galinha mesmo. Uma gorda, é. Uma baleia terrestre. Mais coincidências. É impressionante como é que ela não morreu a cantar. Ou melhor... E depois pronto, a gente sabe dentro do termo, o Festival da Eurovisão não tem a ver com a Europa, é mais com os países que têm a transmissão em canal aberto. É. Porque faz sempre um bocado de impressão quando um gajo fala. Tipo, canção da Europa. Mas quando Portugal ganhou, eu lembro-me, eu ouvi isso, e Israel anunciou que não ia competir para o próximo ano, que ia ficar de fora. Ah, não só competiram como ganharam, caramba. Exato, estás a ver, os gajos a negociar são bons. E tu viste quando o Salvador Sobral ganhou a merda com o concorrente certo? Então, mas eles tocaram uma música. Tipo, então, mas o Festival da Canção, o gajo ficou uma música. Tipo, not fair, a gente está aqui. E o gajo chega ali. E canta. Tipo, então, e sabe cantar, tipo, chega ali e sabe cantar. Foram jogar futebol e o gajo deu um pontapé na bola. Eu nesse ano eu gostei muito da performance da Roménia. A Roménia teve canhões, teve lá a mulher a cantar lolololulu, depois teve foguetes por todo lado. O que tu vês é o seguinte, circo autêntico. É completa de perversão e degeneração de tudo que há à volta. Por exemplo, o Eurovisão, em vez de analisar a canção, e tornou-se só mesmo, digamos, é algo faustoso mesmo, É que antigamente ainda levávamos as nossas canções de merda como uma orquestra atrás. Precisamente. Agora, tipo, mas o gajo tocou uma música. Mas eles são chapadas, sabes? Há sempre pessoas a lutar contra isso. Era sempre foi política. Se não fossem cenas das SMS, o gajo também não tinha. Eu vi um tipo que fez um tutorial de como ganhar a Eurovisão, em que ele pegava praticamente em todos os certos dos vencedores e construir uma música que, se, por exemplo, levasse à Eurovisão, ganhava. Queres saber a parte engraçada? A Eurovisão bloqueou isso depois. Olha lá, ainda ganha um ponto, não é? Eu lembro-me quando, este ano, quando estávamos a ver, e depois a Rússia veio a votar. E quando a Rússia foi a votar, o homem que devia falar fez um intro de piano mesmo espetacular. Uhum. Para mostrar que tinha talento. E não se viu nada disso na Eurovisão. E depois é mesmo do tipo, então, mas o gajo está ali fazendo introdução, um pianista espetacular. Porque é que ele também não participou? Porque se não ganhava logo tudo à cabeça. E San Marino foi até à final com uma música em que o gajo estava mesmo a fazer karaoke. A música dele eu nunca me esqueci. Lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá. Só quando era isto. San Marino. Então é que o pai. Como é que ele se chamava? O Carlos Paião, não era? Foi para a Eurovisão também? Foi. Foi. E é o playback? É o playback. Podes cantar em bicho e tudo mais. Porque até o partir de telemóveis estava melhor que o San Marino. E foi desqualificado. Portugal nem sequer chegou à final. Foi desqualificado por San Marino. Por isso, ali uma coisa, um só ficou assim a olhar, quê? O que é que aconteceu aqui? Pá, já, é naquela. Como diz um nosso camarada, coisas da vida. É, pá, eu até preferia da seleção, que parece que é a única coisa que os portugueses ainda têm algum apreço quando olham para a puta da bandeira, o teco, o escolar, tipo, man, foda-se, não é a seleção portuguesa, é a seleção portuguesa, né? É pá, vá lá, meu, vá lá, pelo menos uma vez na vida. Temos o Ronaldo, que é o maior do mundo, aparentemente, é tipo, é o maior do mundo. Máquina de lavar, louça, laranja, é o melhor do mundo. Não, temos que ir naturalizar o Brasil, aos feitos pagos. E a gente sabe que é só para entrar em complicado de todo o futebol, se for precisamente. Mas depois o povo está ali a dar a bandeira, e os outros estão ali a sambar, meu. Opa, tu quando vês alguns jogadores a nem sequer cantarem o hino, tipo, pá, eu nem vou à bola com a bola, mas já que alguém vai à bola e pá, pá, tu, vá lá, meu, era só uma vez, já o teu clube, seja lá qual for, o Benfica, o Sporting, o caralho, é um multicultural como a merda. Agora, quando é a seleção, eu nem vou falar na seleção francesa, na seleção senegalesa, ou francesa, é francesa, Não tem diferença, fuck, não tem diferença, por acaso. What the fuck, meu? Por acaso, a África celebrou quando a França ganhou. Queres saber a piada? Não foi, quem ganhou, por acaso, o Mundial? Foi França. Pois, não foi França que ganhou. Foi a África que ganhou. E o embaixador francês no Canadá, ou foi nos Estados Unidos, muito ofendido a dizer que não foi a África que ganhou, foram cidadãos franceses. Cidadãos franceses, claro. Tenho que corrigir. Claro. Ficou muito ofendido por essa suposição. É pá, correu. Mas depois o mais irónico é que a gente sabe perfeitamente, como por exemplo no caso de Portugal ou na França, se a seleção senegalesa tivesse lá meia dúzia de franceses ou a seleção brasileira tivesse lá dois ou três portugueses, cabrões haviam de se bater e vão cruzar. A gente é que são uns tatuagens de caralho. Já os portugueses morrem de amores por brasileiros, não faço lá amor, pois. Ideia porquê. É, ser brasileiros, da das telas e belas. Morrem de amores, é pá, ai, são tão alegres, são tão. E altos intrusos e. Eu leito as cartas e não podes estar junto ao mar e... Vá lá, meu, bora nos curtir como somos, meu. Se curtes tanto brasileiros, são tão diferentes de seres tu como português, aprecia o facto de tu seres português. Agora, este tacho, meu, o mundo parece que quer ser um shopping. Entras no shopping, é a Zara, é a McDonald's, é a Burger King, é tudo, pronto, é tudo igual. Já, qualquer dia não interessas a lado nenhum, por todos os lados. Tu vas, é tudo igual. Tudo igual. Eu acho que esse é um dos propósitos que estão a fazer. Claro, completamente, nossos... uniformização cultural total. Fácil dominar, as pessoas não têm diferenças, ou seja, a mesma estratégia que tu podes empregar para um povo, facilmente empregas para o outro. Se, por exemplo, aquilo que tu aplicavas para um espanhol ou para um português, jamais irias conseguir implementar para um alemão. Só mesmo porque se fores ver os alemães, até mesmo da forma que eles pensam, a língua e tudo mais, faz com que eles sejam muito mais frios e muito mais diretos, muito mais pragmáticos, digamos. Nós, portugueses, nós somos muito mais... Levaram um pouco nos cornos, historicamente. Vamos, e até e a Alemanha quase. Sim. E a Alemanha quase. Acho que era 5 e meia. Acho que checa o horário. E pronto, e acaba assim este podcast um bocado maluco, um bocado marado, até um pouco mais íntimo, porque o contexto era realmente esta liberdade e fluidez do decorrer de uma conversa, sem aquela pressão do tipo, está a gravar? Mas é isto que é um... É isto que eu acho que sempre achei que é o potencial de um podcast. É tu dizes o que vai no teu coração enquanto esta plataforma ainda se mantém isenta dentro das distribuições convencionais, e eu vou dizer que pronto, né, eu faço a coisa como faço porque também tenho o meu site, e o meu site é... há um Yula, claro, mas é diferente, não é um serviço público e é de aproveitar. É de aproveitar. Temos ainda que aproveitar, porque mesmo não tendo impacto, mesmo não tendo nada, fica para a posteridade. Porque há de haver uma altura, catastroficamente, negativamente pensando, que vai ser tão proibitivo fazer qualquer coisa dentro deste conteúdo. Porque isso são tudo pessoas que não têm mal no seu coração. Não têm mal no seu coração. Isto ainda dava melhor para todos se alguém ouvisse com ouvidos de atenção, se tivesse o interesse de prosperar a sua própria cultura, o seu povo, o seu país. Mas não. Estamos à venda. A gente tem que dizer isto, temos que aproveitar para dizer isto e temos que o dizer gratuitamente. O único preço que há aqui a pagar nestes projetos todos, que toda a gente está a fazer, toda a gente que o está a dar de mão aberta, por mais estúpido que seja, tudo o que nós estamos a fazer está a ser dado com despesa, nem que seja o tempo, porque se tempo é dinheiro, muita gente está a dar o seu tempo. E... pá, nesta altura em que as nossas vidas são governadas por condicionalismos financeiros, por que não dar de mão beijada algo que começa a mudar o valor novamente de volta ao que é ser um ser humano com valor? Porque é que valorizamos quem não vale nada e chulamos quem vale tudo? Que estupidez! Temos que reverter isto e o maior pagamento, pelo menos para mim, como comentário pessoal, de toda a gente que tem ouvido os meus podcasts e os podcasts que toda a gente anda a fazer em Portugal dentro deste grupo, deste núcleo, desta boa gente... O maior preço que vocês pagam é o vosso tempo para nos ouvir. E eu só por isso fico 100% agradecido e sempre gostava mais. Nem é o que ouvissem, que também o fizessem. Porque depois toda a gente nos ficava a ouvir. E a gente precisa de ser ouvidos, humildemente falando. Há aqui umas vozes que... pá, deviam ser levadas em consideração. E o grande projeto do Bloco, que é uma boa ironia, eu já posso dizer que eu voto no Bloco, e terminar a frase por ali, passo por subversivamente o Bloco, que toda a gente pensa que é um bom argumento, e ao mesmo tempo ninguém carrega malícia no coração. Ninguém. Todas as pessoas que eu conheci, bom, uma ou duas exceções, mas... desde que isto começou, boa gente, eu fico tão surpreendido por ser aceito, que é uma honra da minha parte, e pá, eu espero que isto sirva de motivação para, bora fazer qualquer coisa, vamos todos fazer qualquer coisa, cada um faz a sua, e depois começamos a cruzar-nos, e agora faz-te um comigo, e eu contigo, e um com o outro, como este foi, pronto. Vamos falar. Nunca ninguém há de concordar sempre a 100%, que é óbvio. Mas é saudável. Como o perfil do Brito diz. É mais aquilo que nos une do que nos separa. É mais aquilo que nos une. Não vamos ficar encravados no pouco que nos separa. Porque acho que toda a gente está com o coração no sítio certo. Nós, os maus da fita, temos ideias melhores para dar certo para todos. E o mundo, o destino. Mas, ou que megalomania e o egocentrismo, não sei, mas podemos falar sobre isso, é porque o nosso discurso está a fechar. Por isso vamos aproveitar, vamos fazer. Até à próxima. Grande Focalor, grande Tasca, grande Bloco, grande Brito, grande Daniel, grande toda a gente, todos, do fundo do meu coração, até à próxima.